Bem-vindos ao Ipirados Cast! Ipirados Cash, eu sou o Diogo Coimbra e ainda não aceito que as cobras normais de Harry Potter possam escutar. Eu sou Rafael Fernandes e se o Diogo abrir o armário do Bicho Papão, vai aparecer uma mulher. Não, não teve graça, cara. Bom, eu sou o Romulo Stoller e sinceramente não pensei em nada pra dizer. Poxa, cara. Pô, tem que abrir de novo, outra abertura, é a segunda parte do Harry Potter. Então, cara. Ah, não. Então, é a segunda parte do nosso podcast de Harry Potter. Agora vamos falar do livro 4, 5 e 6, né? Seriam esses três, então, os mais chatos dos livros ou os mais legais? Por que você acha que é mais chato, cara? Porque o 4 é insano. O 6º não é tão legal. E o 5? O 5º, o 5 salva. O melhor livro pra mim, o 5º livro. Ah, eu também acho o 5º melhor. E até os 4 primeiros, o 4 pra mim era o melhor quando eu li. Não, eu não me lembro por que não, mas eu lembro que o 4 é o melhor depois de um segundo. Se analisando, o 4 é o pior, cara. Não, mas uma coisa. É, o 4 é o terceiro. O filme e o 4 é o melhor, de longe. Não, não, o 7 é o melhor. O primeiro e o 7 parte 1 são os melhores. Tá. Não sei, isso é pelo pior. Eu não vi a 7 parte 1 ainda, mas já vi falar que o 7 parte 1 foi o pior. Cara, depende do que foi. Foi fiel ao livro. Como é que pode ser ruim nisso? O livro que tinha seus defeitos. Agora o 4 ficou tirando várias coisas. Você tá falando se o filme é o melhor, é o mais fiel ou não menos fiel. Só que eu não sei se o filme é o melhor ou não. Tá, vamos lá. Gosto, cada um tem o seu. Eu achei o 7 parte 1 bom. Por exemplo. Tranquilo. Alguma pessoa achou o 7 parte 1 ruim. Do mesmo jeito que tem pessoas que gostam de chuchos doentes. É, gosto você descobre. Quanto de chuchos doentes. Pô, cara, foi mal, cara, mas muito ruim. Desculpa aí, cara. Porra. Beleza, o 5, então, é o melhor livro da série pra vocês? Certo. Sim, é o melhor livro da série, o 5. Tem certeza? E o 7º e o 1º não são tão bons assim? Não. Sério, cara? Você acha o 5 melhor, cara? Acho. Caraca, o Romulo hoje tá direto. Falando dos filmes, já que a gente ia... começou a falar, né, sobre isso. Como eu disse, 7 parte 1 é o melhor, né, desses aí. Quer dizer, é muito bom, né, vou dizer o melhor. A gente tá falando do 4, 5, 6. E seria, no caso, uma grande decepção, né. O 4 deu pra salvar os filmes, mas os 5 e 6 foram muito ruins, né. Vocês concordam com isso? O 5º filme, pra mim, foi uma decepção, pô, completa. Depois dele, eu praticamente não assisto os filmes direito, não tive tempo, não lembro. Eu acho que eu vi o 6, mas foi tão também pra mim... não muito, sei lá... Interessante. É, interessante que eu nem me lembro de ter assistido. Aí eu perdi o ânimo pra assistir também o 7.1. Eu já tenho como assistir, mas ainda não deu tempo pra parar. Eu tava vendo outras coisas. E você, Rafael? Eu o quê? Ué, o que você acha dos filmes do 4, 5, 6? Ah, tá, o do livro, né? Porque o filme eu não vi depois também, eu vi só o 5. Também achei muito ruim, tipo assim... O livro me prendeu muito, eu li ele muito rápido, li uma semana, li, o livro é grande pra caramba. E quando cheguei no filme, porra. Falei, pô, é isso? Caralho. Aí, porra, é isso? Toda cara, a hora que eu ia esperando algo do filme, falei, porra, agora vai, porra, é isso, aí, caralho. Ô, porra. Aí eu falei, pô, agora vai chegar a hora fora do filme, né? A luta, Dumbledore versus o Voldemort. Porra, caralho. Todas as melhores partes do eu falei, caraca, que... Porra! Eu achei que pelo menos a luta deu pra salvar, cara. Mas então, se você pensar no lado fidelidade, as partes mais maneiras eles não fizeram na luta. Que eram os dois levantando as estátuas que tinham no centro do coisa. Aí, tu, pô, um levanta um elfo doméstico, o outro levanta um cara com escudão e começa a brigar. E os caras do escudo ficam na frente do Dumbledore pra proteger. Pô, essa parte era a melhor que tinha, cara. Aí chega lá, não tem nada, a luta simplesmente é um desenho. Aí você reclama de que não tem magia elemental, é a única hora que aparece magia elemental no coisa e não é do livro. Que o Dumbledore faz uma bola d'água assim e taca, não sei o que, isso não tem. Não, eu falei, do livro mesmo não tem muita magia elemental. E tem lá magia também, o Dumbledore tinha que usar uma magia que parecia praticamente uma bazuca de luz forte pra caramba, que quando faz a descrição você acha, porra, que magia é foda. É a primeira magia que é grande mesmo, grandiosa, de poder de ataque. Não tem no filme. Mas no filme, não, ele usa uma parada assim. Eu acho que foi bem representado, cara. Eu não imagino, porque, olha só, tem essa visão. Vamos dizer, todos jogamos RPG, né? Vocês já viram o podcast de RPG. E eu sou um cara que joguei muito mais com guerreiro, gosto muito mais de guerreiro. Gosto de Ranger, gosto dessas paradas, mas nunca achei mago tão fodão, assim, tão maneiro. Gosto de Harry Potter. Então, pra mim, o fodão do poder do Dumbledore era aquilo mesmo. Não era uma parada que destruiu um planeta igual o Goku. Pra mim, ficou maneiro, cara, aquela luta. Na moral. Eu, por acaso, falei que a bazuca do cara ia destruir um planeta. Não, você falou que... não foi. Mas ele soltou uma parada. Ele solta uma parada maneira, assim, que solta um raio foda. Avada Kedavra. Claro que a gente tem que levar em conta que é uma adaptação, né, cara? Não dá pra colocar tudo no negócio, né, Rob? Esse que é o problema, cara. Não dá pra colocar, tipo, as estátuas ali também. Tipo, se a luta... Tinha estátuas. Tinha estátuas. Só que não foi da gente, né? Não foi da forma que... Quando apareceu, achei, pô, maneiro, vai ter a luta legal. Eu ainda tava, assim, meio com esperança. Porque naquele momento do filme já tava, assim... O início foi bom, tava legal. Ó, também não tem como. Um livro... De 702 páginas, você colocar em 3 horas que seja de filme. Não, isso é verdade mesmo. A gente pode ver... Mas, pô, qual é o problema deles pegarem um negócio que já estava no cenário? Sabe? Tinha as estátuas lá. Eles já tiveram que fazer computação gráfica pra coisa. Não era tão difícil. Fazia uma pessoa vestida de dourado e depois eles jogavam o modelo computador em cima. Pô, não era... Eles têm assim. Que escolher alguma coisa pra cortar. A gente viu que, por exemplo, Guerra dos Tronos tem 600... Tempo, cara. Era simplesmente, você tirava aquelas bandas de coisas. Mas ia dar uns 5 minutos de luta. 5 minutos pra eles é coisa pra caramba, entendeu? Cara, já tem 5 minutos de luta. Tô falando não, 5 minutos a mais só por causa dessa parada da estátua, cara. Cara, eu não tô falando pra aumentar a estátua. Eu ia falar pra tirar o excesso que eles colocaram e colocar isso. É diferente. Mas que excesso? Cara, não tem a magia elemental que o Gandalf faz. Ah, nada, tá, bola da... Gandalf não, Dumbledore faz a bola d'água. Não tem um negócio que o Voldemort quebra um monte de vidro e tá, que o Dumbledore faz virar um monte de bolinha de isopor, será que ele fez com aquilo? Ah. Não tem isso no livro. A maior parte da luta é as estátuas e o coisa lá, e defendendo e não sei o que. Eles mudaram a luta. E a parte toda, cara. A parte toda do Ministério da Magia que é foda, quando eles entram, tem um monte de não, porta. Não, isso é verdade. E aumentar o tempo do isso muito, aumentar o foi muito corrido, foi muito, muito rápido. Não dura nem 15 minutos o Ministério da Magia, que é os últimos capítulos que são foda. O que deixa o quinto livro melhor é o final. É aquele clima que tem ali no coisa, que é o mesmo clima que tem no final do sétimo, que deixa ele bom. Aí chega lá nessa parte, não tem. Eles tiraram a melhor parte do livro. Simples assim, é por isso que o quinto filme ficou horrível. Pra mim. O quinto também eu achei ruim, né? Todo mundo achou ruim, o sexto também. Mas só pra falar que, pô, como a gente tá vendo hoje em dia, Guerra dos Tronos tem 600 páginas, 600 e pouca, e elas são numa série com, pô, com 10 episódios, cada um com 40, 50 minutos, né? Então, realmente, pra colocar num filme de 2 horas, 702 páginas, né? É impossível. Tem que ter muitos cortes, né? E fica a cabo do diretor, né, cara? Esse é um problema de... adaptar uma coisa, né, pro cinema. Às vezes até a adaptação é melhor, né? Não dizem que o Iluminado é melhor o filme do que o livro? Muita gente fala isso, cara. Eu não li o livro. Então, nem eu, cara, mas dizem que é melhor, o filme é melhor que o livro. Mas cada um com seu cada um. Avada Kedavra. Então vamos para o quarto livro, começo dessa segunda parte do podcast, que ele começa diferente, ele não começa igual aos outros, né? Ele não começa da rua dos... Alfineiro, né? Alfineiro, sempre esqueço esse número 4. Na verdade, ele começa num tipo um sonho, né, do Harry. Vamos dizer. Ele começa num lugar onde tem uma mansão, que é a mansão. A mansão, né? Uma casa. A casa dos Riddle, né? Era uma mansão, bom. Uma casa grande. Era uma casa grande. É. Pode dizer que é uma mansão, né? Que tem aquele lance lá do assassinato lá, que um cara é acusado e tal. E depois vai tipo. É tipo um, relembrando, né, o passado. Ele tipo, vai pro futuro, onde esse cara. Ele foi acusado do assassinato lá na casa dos Riddle. E hoje em dia ele vai lá na casa, porque ele vê uma luz, eu acho. Ele vai dar uma olhada lá e tipo, o Voldemort vai lá e percebe ele e mata ele, não é isso? Sei lá, ou tô confuso. É isso mesmo. Aí tava lá esse cara, o Frank. Ele vê uma luz acesa na casa, ele foi lá ver que não tinha. Aí tava o Rabicho e o Voldemort lá. O Voldemort numa forma inferior, como se fosse uma criança toda atrofiada numa cadeira. E quando esse cara ele entra, ele escuta um papo esquisito, aí o Voldemort percebe ele e fala pra bicho trazer. Aí quando o cara olha assim, vai olhar o Voldemort, parece uma luz verde e ele cai no chão morto. E Voldemort era igual o Benjamin Button, né? Que era uma criança lá toda velha, né? Praticamente, sem nariz. Parecido. É. E ele era aquela fumacinha que saiu do 1? Esse Voldemort, essa criancinha? É. Aquela fumacinha que saiu do Quirrell? É. Aí depois ele foi, aquela fumacinha saiu, se escondeu em algum lugar e durante o segundo e terceiro livros ele tá recuperando a força e conseguiu esse corpo meio esquisito. Não sei se ele possui uma criança assim na falada, né? Pois é, né, cara? É um demônio? Ele era a fumacinha, tava possuído um professor, saiu a fumacinha e foi possuir uma criança. Então. Aí é interessante que, como não começou o livro, é o único que não começa na Rua dos Alfeneiros, começa dessa forma, e logo depois você é mandado pro Harry, que na verdade isso foi uma visão que ele teve, né, com a cicatriz. É a primeira vez que ele tem uma visão, né, a cicatriz começa a doer, no caso, né. É, o Harry é um sonho, isso, né, no caso. Eu não lembro se ele vê isso pelos olhos do próprio Voldemort ou se ele vê pelos olhos da cobra. Da cobra, eu acho que é da cobra. Da cobra. É. Acho que ele tá assim, que ele vê do chão. Isso é legal. Muito louco, é a primeira vez que acontece isso, vai acontecer muitas outras vezes. E logo em seguida tem um lance que a Sarah Weasley manda uma carta, as Weasley manda uma carta pros Dursley, chamando o Harry pra ele passar uma parte das férias na toca, pra ir pra Copa do Mundo de Quadribol, né, cara? E era uma coisa, né, o Harry continua sendo um meio loser, né, e como a pessoa odeia ele, é uma coisa muito fácil de aceitar, né? Pô, olha só, seu filho não vai ficar aí com você, seu sobrinho não vai ficar com você, nossa, que maravilha, vai embora! É simples assim, né? O maneiro da Copa é que eles usaram a parada mesmo, né? 4 anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto livro, filme, uma Copa, né? É. No primeiro teve Copa? Não, mas não mostrou, né? Mostrou, não. Podia ter, né? Podia ter, mas não falou nada. Porque... Mas segue aquela parada que a gente já falou, tá? Que ela deve ter feito o primeiro, independente do mundo, da história, depois ela começou a trabalhar a história, né? Talvez tenha sido isso. Ela não pensou... Uma Copa de Quadribol. Do Harry, a partir desse livro, ele teve visões no olho do Voldemort. Você acha que foi exatamente por algum motivo lá que ela falou que Voldemort foi ficando forte? Não, ela só pensou nisso no quarto livro. Aí ela gostou de usar e começou a usar isso pra no quinto, sexto. Nesse começa também uma parada engraçada, divertida, que são as genialidades Weasley, né? Que são as paradas que o Fred e que o George fazem, né? Genialidades. Genialidades. É, que eles dão um negocinho pro Duda lá, ele fica com a língua roxa, gigante. Dão tipo uma balinha de caramelo. Ah, e o que é isso exatamente? Quer dizer que a genialidade são balinhas de caramelo? São brinquedinhos que eles fazem pra sacanear os outros, que chega num certo ponto, né? A gente vai falar que eles fazem até uma loja e ficam ganhando dinheiro com isso. Ah. Então, a parada é bem maneira, né? Talvez disso eu não tenha pensado. É. Quando colocou isso aqui, já tava pensando no futuro. Avada Kedavra. Passa aquele tempo na toca à toa, como sempre, né? É pra lá desgominizar, né? Cuidar do vampiro do sótão. Começam os preparativos pra Copa de Quadribol e são apresentados um novo item do mundo Harry Potter, né? Que é a chave do portal, né? Que é uma parada bem interessante, né? Em certo horário. É um horário certo, né? É, eu acho que nessa chave do portal do Copa de Quadribol é uma hora certa, assim. Eles tipo tá na tal hora encostado na chave que ela funcionava. Depois, no final, não tem hora, não. É, pois é. E eles são teletransportados, né? Que é o famoso aparatar, né? No Harry Potter. Que é uma outra coisa muito usada depois, né? Que é proibido de jogos. É proibido de jogos. E é muito louco, né, cara? Se dá errado, dá um... Eu não lembro, dá um refluxo, sei lá. Não sei o que eles falam, né? Ninguém se fode muito feio, né? Se dá errado, pode perder braço, pode perder perna. E... Bom, vale lembrar também que é proibido pra bruxa de Hogwarts, não é proibido pro diabo doméstico. Muito bem. Não é proibido pra trouxa também não, se o trouxa conseguir, né? Se o aquele que tem como mutante, né? Caso o Duro que não pode pra lá. Pode. O Hero também consegue? Humano, né? Humano, né, cara? E outra coisa interessante quando eles vão lá já pra Copa do Mundo é aquela barraca do Shark, do Ick the Cat, né? Que é pequena por fora e enorme por dentro. Lembra? Do Shark, que a casinha do Shark é pequenininha, opa, chega lá e dá uma mansão olhando com roupão, cara, na quarta. É, tem uma magia no D&D, que é olhando isso, né, cara? Que é refúgio seguro de um monte. Isso. Mas ela é grande por fora também, né, não? Não, ela comeu uma barraca por fora. Que maneiro, cara. Então deve ser daí que ela pegou a ideia. Algum desses lugares. Ou do Shark. Ou do Shark, né? Pode ser também, né? A Copa do Mundo de Quadribol, pelo menos no filme, foi uma parada que foi bem feita, né, cara? Eu acho que foi maneiro. Ficou, ficou muito maneiro no filme, cara. Assim. Galera gritando, crum, crum, crum, crum. Essa parte ficou legal, assim. O filme 4 ficou muito bom, cara. Eu achei que ficou bom. Mesmo que ela faz com as modificações, mesmo que adaptações, o filme ficou não, mas o 4 não teve muita modificação mesmo. É. Ele conseguiu ser bem sucinto. No que tinha que mostrar, ele mostrou bem mesmo. É. Lá na Copa do Mundo de Quadribol, eles conhecem o Ink, né, que é um elfo doméstico que vai aparecer muito ao longo do livro, né? No filme não aparece, né? Aparece? Não. Eu não lembro de aparecer, cara. Não sei, não, cara. Porque tá, não aparece, não aparece nem o Dorm, vai aparecer outro, não aparece, não. Porque o Ink é importante porque ele aparece com a varinha na mão, cara. Eu acho que aparece sim no quadro, só nesse momento. Não, cara, eu acho que não aparece ninguém segurando a varinha. Depois ele aparece no chão. Depois o Coelho chega com a varinha do Harry, né? O... É. Falando. Eu acho que eles acharam a varinha dele e a varinha dele conjurou e. É. Então, acontece a partida lá da Irlanda com a Bulgária, né, que é do Vitor Krum, e a Irlanda ganha. E logo depois o Harry tem um sonho lá, o Quadribol tá sonhando lá, e é acordado com uma confusão, né, no acampamento, né. Que pelo momento parece que tá sendo invadido. Atacado. Tá sendo atacado, melhor dizendo, né. E ele vai sair nas pressas e ele perde a varinha. Essa é a bendita varinha de que a gente tá falando, né. Ele tá falando de outra, mas, pô, é claro que é a varinha, e ele vai andando e tal, vai rolando os acontecimentos até que ele chega nesse ponto onde ele encontra a varinha na mão do elfo, não é? Não, a primeira coisa que acontece antes aparece a marca da caveira no céu. Aí eles ficam, oh meu Deus, uma marca sinistra com uma caveira, com uma cobra entrelaçada passando pelos, assim, olhos. Pelos olhos, pela boca, pelo buraco do vidro, sei lá. Aí eles ficam assim procurando, aí vão pra floresta procurar o que tá acontecendo. E aí que o Harry encontra a varinha dele com o elfo. Tá um monte de gente já no ministério procurando também, porque aquela era a marca dos Dementadores. É. Aí é que estavam atacando o acampamento. Dementadores não, Comensais da Morte. Comensais da Morte. Mas que aí... é a marca, a caveira, que é a marca dos Comensais da Morte, que estavam atacando o acampamento. Eles estavam atacando? Tava, era maneiro, porque eles viram fumaça e depois destroga uma coisa, desvira, vai pra outro lugar. Aí no filme eles viraram demônios do sobrenatural, né? Igualzinho, cara, essa fumacinha de demônio sobrenatural. Não lembro. Não lembro, cara. Não lembro se parecia, se não lembro dessa analogia. Não, acho que é mais depois, acho que no sexto que eles viram demônio igual do sobrenatural, vira fumacinha. Eu lembro deles se transportarem de um lugar para outro como se fosse uma fumaça, mas eu não consigo fazer essa analogia, eu não consigo lembrar direito. Tá bom, agora você que está ouvindo, tente ver algum trailer e comparar para você ver. É, e também é importante falar que o Ink, que aparece lá com a varinha, eles vêm, faz a parada lá e vê que a última magia que a varinha soltou foi para conjurar a caveira, é o elfo doméstico do Bartô Crouch, que é chefe do Percy, né? Acho que é Percy mesmo, né? Que é irmão do Rooney. É, do Rony. Mais um Weasley. A porrada de Weasley. Não, ele apareceu no primeiro e segundo livro. Ele era monitor, né? Ele era um cara importante, uma coisa. Só que aí ele acabou ficando brigado com a família lá. Ele já tá brigado dessa parte? Eu acho que já também. Eu acho que é no final do segundo que ele briga por algum motivo assim. Ele vai pro Ministério da Magia trabalhar. Não, acho que é no terceiro, não, cara. Eu não lembro. Eu lembro que é antes do quarto. Avada Kedavra. Bom, eles voltam pra toca, né? E há uma parada maneira que começa aí que a Rita Skeeter começa já a fazer as grandes reportagens dela, né? Aparece lá o profeta diário, caos no ministério e tal, não sei o que lá, e fala do ataque, do Voldemort, né? E ela será lembrada mais à frente, né? Eles vão pra Hogwarts, no trem lá maluco. Logo ao chegar lá, eles encontram Mute, ou o Tonto Mute, que é o novo professor da Arte das Trevas, e Dumbledore anuncia o torneio Tribruxo. Isso é um grande torneio entre três bruxos, né? Tribruxo, três bruxos. E três escolas de magia e bruxaria. Não, não era. Você achou que não era isso, não? Não. Tá vendo? Tá vendo? Agora você tá explicando, cara. Tá vendo? Eu nunca te pegou. Eu tinha pensado assim, sagaz, né? Tribruxo. É o grande arco do filme, né, cara? Do livro, né? É. Que é vários desafios que os escolhidos de cada escola devem sobrepor. E talvez o grande erro do livro também, né? Vamos ver adiante. E logo em seguida, o Olho Tonto ensina, quer dizer, ensina ali, começa a fazer as magias imperdoáveis, ou como poderia dizer? Proibidas. É, magias proibidas. Nos alunos, né, que ele usa impérios, aí usa cruz, não sei o que lá, aí o Neville fica bolado lá, que ele usa cruz e tal. Zavala quedrava na aranha. Zavala quedrava na aranha, porque ele começa a falar, não, defesa contra a resistência, você não tem que aprender a lutar com o bicho papão, você tem que aprender a lutar contra as magias proibidas, né? E tá certo, né? Arte das trevas. Vou enfrentar o Comensal da Morte. Ridículos! Pô, é, né? Então, prova final do maluco, né, irmão? Aí, eu vou usar uma vara que deve em você, meu irmão. Se vira. A vara que deve. Não passou? Tá reprovado. É, Cedrico. Não. Na próxima. Não, cara, mas não importa. Tudo se resolve com uma magia no mundo de Harry Potter. Espelharmos, acabou com tudo. É incrível. Então, o cara pode passar. Ele pode passar com espelharmos a vida inteira o negócio. É. Então, em um certo jantar lá na sala principal de Hogwarts, o torneio Tribruxo começa, né? Que eles apresentam a taça de fogo, no cálice de fogo, taça de fogo, que vai cuspir os nomes, né, dos escolhidos, né? É, cada escola. Você tem que escrever o seu nome no papelzinho e tacar no cálice. Só que tinha uma idade mínima pra fazer isso. É. Então o Dumbledore, ele fez uma magia em volta do cálice que somente as pessoas que fossem maior do que 17 anos, 17 e maiores, né? Na verdade 17, porque, não sei, todo mundo faz aniversário junto, todo mundo do sexto ano tem 16 anos, todo mundo do sétimo tem 17. Ninguém repete. Tudo bem. E ninguém nasce no meio do ano, né? É. Aí só as pessoas que estariam no último ano poderiam fazer a inscrição. Aí o aluno que colocasse o nome para outro seria expulso da escola, porque ó, o negócio é perigoso, não sei o quê. E tem a história do Fred e o Jorge que tentam burlar essa magia. E não consegue. E não consegue. Eles fazem uma poçãozinha lá para envelhecer. É. E quando eles vão passar, eles ganham barba e não consegue mesmo assim. É, eu não sei se é depois disso. Acho que é depois disso, né? Que chegam as escolas novas. As duas escolas da Hogwarts, né? Durmstrang e Beauxbatons. Não, acho que chegam antes mesmo. Chegam quando antes, ele, né, apresenta do cálice, já pode escrever o nome. Ah, então tá. Ele já tem que estar na escola. Ah, tá certo. Aí a galera chega. E é legal que a forma com que eles chegam, né, cara? Que é diferente, né? É, chega no barquinho, né? E chega no barquinho gigante. No, né, barquinho gigante, que anda debaixo d'água. É o Nautilus do cara lá do... Esse mesmo. Esse mesmo. Mítico mulher submarino. E o pessoal da Batom. Batom? Batom. Que vem nas carroças voadoras. Carroças, não. Carruagens. Carroças. Gigantes também. Tamanho de casas imensas. E não passa muito tempo até que vai ver os nomes que vão ser escolhidos, né? Novamente no salão principal, tá lá todas as escolas e tal, e começa a cuspir os nomes do negócio, igual o Rafael falou, né? Aí vai lá, Flê, não sei o que lá, do botão lá. Flê de la Cor, que é uma mulher linda. É, descendente de uma ninfa, sei lá. Não, era. Ele apresenta o Cira antes lá no taço de quadribol, mas não era uma ninfa, não era alguma coisa parecida, né? É, aí Victor Krum, de Durmstrang, né, que é o mesmo cara da Copa do Mundo, né, o cara novinho, mas já tá na Copa do Mundo. E vai lá... O Neymar. E por Hogwarts, Cedrico Diggory, da Lufa-Lufa. Aê, Lufa-Lufa, eu falei, Lufa-Lufa é foda. O que acontece com ele no final? Não preciso dizer mais nada. Pois é, uma sacanagem. Não, mas sabe por que ele morreu, cara? Porque já sabia que no futuro ele iria virar ou é viado fazendo um vampiro que brilha de dia. Então por isso que ele morreu, entendeu? Foi isso, você não sabe, a Vada Quedrava não mata a pessoa. Mata só vampiros afeminados. Não, ela transforma em vampiros afeminados. Pode crer, entendeu? Caraca, né? Ele fica brilhando porque a magia tá no corpo, né? Até. É. Olha que legal. É. Não, não, ele não tem que ficar brilhando com isso, não. Ele usou lumos e viu a varinha no. Aí não seria um vampiro, seria um magalume, pô. É. É. E no final, né? Todo mundo fala: ah, beleza, temos os três ganhadores. O cálice vai lá, começa a encher o fogo de novo, aumenta e corta mais um papel. Ih, caralho. Ih, quem é que é? Quem é que deveria ser? Meu Deus. Neymar. Não. Ah. Não é. Aí pega, o Dumbledore pega o papelzinho, aí ele faz uma cara de mal, fica nervoso pra caramba e fala o último nome, que é o que, rapaz? É o Harry Potter. Aí todo mundo fica: oh, meu Deus. Como ele conseguiu? E a galera o Rony fica puto com ele também, porque o Rony queria se inscrever e não conseguiu. Aí ele pergunta: mas conseguiu? Não, porque já fica com a ideia de que ele trapaceou, né, cara? Todo mundo, porra, ele trapaceou, não podia se inscrever. E todo mundo começa a ficar bolado com ele, né, cara? É. A parada escura. Torneio tribuxo, passa a ser torneio quase bruxo. É. Agora que você falou isso, eu pensei numa coisa muito escrota. Não, que era também óbvio que eu nunca tinha pensado. Quadribol. São quatro bolas. Como goles e dois balaços. Caraca, nem eu, cara. Caraca. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Que coisa horrível. Nossa, pegou a gente direitinho, né? Bolinha lá. Avada Kedavra. Nesse momento, né, depois que apresentou os nomes, os campeões tinham que entrar numa salinha que ele nunca tinha entrado, que ali no salão principal tinha uma portinha que tem desde o primeiro ano. Aí você entra por aquela portinha e tem uma outra sala lá atrás, que fosse como se fosse uma sala de professores. Que tem uma mesa, uma lareira, e ali é a primeira conversa. Aí o Dumbledore já puxa o Harry de lado e já dá um tipo: como é que você fez isso? Por que que você fez isso? Como é que você colocou seu nome lá? É. Aí o Harry não fez nada, não sei o quê. Mas o Dumbledore tava nervoso. Não, mas o Dumbledore deveria saber, o Harry nunca faz nada. Não foi ele que matou o Quirrell. Não foi ele que realmente venceu lá o Riddle. Não foi ele que passou pelos desafios lá do entendeu? Não foi ele que descobriu o Perebas. Ele não faz porra nenhuma, cara. Ele deveria saber que não foi ele, cara. Outra coisa, o torneio tribuxo também, 4-4 anos, igual Copa do Mundo? Não, o torneio tribuxo ele tinha sido cancelado porque alguém tinha morrido no último. É, né? Deu merda. Ficou um tempão sem nada, e quando volta, na merda de novo. Na merda de novo. É, puta que não vai. Era pra voltar, meu irmão. Não era pra voltar, esses caras não sabem, né? E logo após isso já começa, já faz as datas pra competição, né? As três tarefas. Ah, três tarefas? Três tarefas. E já falam pra ele: ó, vocês viram três tarefas, né? Três bruxos, que são três, quatro. Três tarefas. E era de 3-3 anos quando tava funcionando. Oh! Oh! Tan, tan, tan, tan. Caraca. E é uma coisa legal que o Hagrid mostra pro Harry o que é a primeira tarefa, né? Pra ele, mas pro Harry, o Harry ele falou pra ele: me segue com a sua capa de visibilidade. É. Aquela das estrelinhas. A capa aí, você não gosta? É. Aí o Harry botou lá a capa. E o Hagrid levou pra ver também a Madame Maxime, que era a representante que trouxe os alunos da Bubaton. Porque ele tava afim dela. Porque ela era outra meio como ele. Aí ele tava afim dela lá. O que eu vou fazer? Um encontro romântico. Vou levar ela pra ver dragões. É, tá certo. Tá certo. Que gigante vou fazer. Deu certo, né? Deu certo. Ela tava toda animadinha lá pra ver os dragões. Pra contar pra Flan. Claro. Pra Flan ganhar. Aí eles vão e ele mostra lá o... não sei o que lá, norueguês, o dinamarquês, o francês. No final, mostra lá o rabo com o húngaro. O chinês. O chinês é bonzinho. Aí no final, mostra lá o rabo com o húngaro, que era mais maligno, mais apelão. Quem é que vai pegar essa porcaria? É lógico, né? É lógico, né? Claro que era o Harry. Mas vale falar também que, por exemplo, ali o Harry já descobriu, né? Trapaceando, descobriu qual era a primeira tarefa. E ele contou pro Cédric, então os dois já sabiam. A mulher já sabia também, contou pra Flan. Como é que o Krum descobriu? Meu amigo contou pra ele, sei lá. Não, o Karkaroff ele mandou espião e conseguiu descobrir também. Então olha só que legal, todo mundo trapaceou. Felicidade. E antes de realizar a primeira tarefa, o Olho Tonto também dá uma dica pro Harry, né? Fala: ele, como é que eu vou enfrentar um dragão? Ele tem que usar o que você tem de melhor. O que você faz de melhor? Covardia, correr. Correr. Porque o desafio não era em si é, ganhar do dragão era pegar o que ele tava guardando, que era um ovo de ouro. Então não precisava matar o dragão. Daria um bom zelete. Eu não vou conseguir matar o dragão porque eu sou fraco. Então o que, que eu posso fazer? Correr. Eu não sei para que ele faz de melhor, cara. Mas o que, que ele só pode entrar na arena com a varinha. O que, que eu vou fazer? E é claro, porque é aquela coisa. Se num ano você aprendeu aquela magia, você vai usar aquela magia pra uma coisa importante. É lógico. Ele tava aprendendo ácio. Ele viu a senhora Luigi usar arce logo no início do livro. É claro, né? Então ele vai lá, vou conjurar minha vassoura. Quando eu tiver lá, eu vou. Arce, vai vir a vassoura voando. É, arce não é aquela parada de você ficar limpinho, não, né? Conjurar as coisas, né? Arce limpinho? Você se limpa com parada de aço. A pessoa aciada. Ah, pensei que ele tava com parada de aço. Arce, ué. Que nem aquele negócio cara aciado, o cara limpo. É, também. Então, por isso que é limpo, entendeu? Ah, sim. Chega na primeira tarefa, aí que é o negócio legal, cara. No filme é muito maneiro. No filme tá muito fora essa parada. O dragão e tal, ele fugindo do dragão, ficou muito bem feito. E um outro comentário, no jogo é uma porcaria. É um dos primeiros jogos de Harry Potter que eu já falo que porcaria. Não, o 3 já foi ruim. O 3 já foi ruim, mas o 3 ainda te deixa livre. Ainda te deixa andar pelo castelo. O quarto você só consegue... jogar em determinados pedaços, e é muito ruim, cara. E eu que não consegui zerar aquela porra, cara. Não consegui, fiquei isso duas ruim, horas, cara. Isso é muito ruim. O último mestre, duas horas lá. Parecia até o Shao Kahn no Mortal Kombat 9, porra. A gente, duas, três horas. Três horas jogando Shao Kahn, tudo porra. Bem. Mas era foda. E o Harry consegue pegar o ovo, todo mundo consegue pegar o ovo, né? É lógico, né? É. Alguém pega o ovo, mas esmaga um monte de ovos que não podia fazer. Alguém perde pontos, eu lembro disso. Alguém vai pegar lá, não sei o que, assusta o dragão pisa nos ovos e derra o negócio todo. Deve ser a Flan, não? Não, não sei se é o Crank, ou se é o Dico, ou sei lá. Ou se é o Potter? Alguém perdeu o Potter. O Potter não era, né? Então, né? Porque ele fugiu, né? Lógico, né? Cara esperto. Faz o que ele sabe de melhor. É, subiu, sentou na vassoura. Uma coisa que acontece antes de todas as tarefas, tinha um negócio lá de pesagem de varinhas. Que é uma parte até legalzinha, que vai ao Olivaras pra ver o que, que cada varinha é feito, falar. E ele de novo frisa que a varinha do Harry é irmã gêmea da varinha do Voldemort. Fala de novo, eu lembro bem dessa varinha. É, a varinha mãe pariu duas ao mesmo tempo, né? É, aí tava lá. Ele fala isso de novo, porque isso é importante nesse livro. É. Só serve pra isso mesmo. Acabando ali já a primeira tarefa, ele já fala, ó. Pra segunda tarefa, vocês vão ter que aprender uma coisa, que está nesse ovo, um segredo, que vocês terão que descobrir. Não é? Exatamente. Aí o Harry tá lá, todo mundo feliz. Potter, campeão da Grifinória, não sei o que, todo mundo feliz. Lembrando que todo mundo tava puto com ele, né? Na sala não, mas aí já tava tudo corpo, porque a Grifinória ganhou, fez não sei o que lá. É. A Grifinória ganhou. Ah, tá certo. Basta uma vitória, né? É. Foda, né, cara? É igual futebol essa porra. Aí quando ele fala, agora, vai lá, abre o ovo, vamos ver qual é a dica. Uhul! O que acontece quando ele abre o ovo? Começa a gritar igual uma criança recém-nascida, sei lá. É, mais ou menos, é um grito ensurdecedor que todo mundo bota no ouvido, cai no chão com a cabeça estourada, não. Fica lá doendo, ele tem que fechar o coisa, ele fica, caramba, não consigo. E fica um bom tempo do livro, ele sem saber o que fazer. Caraca. Até que? Até que... Cedric o Diggory descobre de alguma maneira e conta pra ele, né? Já que o Harry contou pra ele sobre a primeira tarefa, né? Nada mais justo do que ele devolver o seu favor, né? E o que que o Cedric faz? O quê? Ele dá a chave do banheiro dos monitores pro Harry e fala, você pode ir lá, é um bom lugar, não tem ninguém. É quente. Você vai lá, é quentinho. A água boa. É. Aí ele vai lá e quem é que na hora que ele vai... Quem é que fica olhando ele? É uma parte muito esquisita, cara. É mesmo, né? A Murta fica olhando ele pra tomar banho. A Murta é voyeur, maluco. Olha só que porra é essa? Ela vai abaixo dentro d'água. É, rapaz. Safadinha. É desejo da J.K. Rowling, hein? Tá vendo? Ela queria ficar vendo também. Quando ela era pequena, ela ia no banheiro dos meninos lá, ficava olhando, sei lá. Aí o Cedrico fala o que ele tem que fazer. Tem que abrir o ovo debaixo d'água. Aí ele abre o ovo debaixo d'água. É uma ideia muito legal, né? Lógico que é isso. Aí ele fica com... Ele não escuta nada com um ovo debaixo d'água. Ele bota a cabeça debaixo d'água e ele escuta. Ele só abriu porra, né? Aí quando ele coloca a cabeça debaixo d'água, ele escuta que é... Aí ele descobre que é uma canção lá dos Sereanos. Que fala que a próxima... tarefa vai ser no lago e que ele vai ter que sobreviver durante não sei quanto tempo dentro da água, e alguma coisa que ele gosta muito, o maior tesouro dele, vai ser levado e ele vai ter que pegar de volta. E ele fica, o que, que vai ser o maior tesouro? Caraca, né, cara? O que será? O que você acha que ele pensou que fosse o maior tesouro dele? A vassoura dele. Ou a varinha, né? Cara, acho que ele ficou em dúvida entre a vassoura ou a varinha. É, realmente. Rompo, o que você pensou? Não pensei nada, não. Não, nesse livro eu juro que eu pensei que era Shoshang, que era o amorzinho dele na época. Não, é, Gagor Melo, Michaquinha, não sei o que. Não era o Sirius Black, e o Capitão. Já pensou o Sirius Black? Em forma de cachorro ainda. É. E, mas aí antes dele ir, cara, o Dobby aparece e o Harry, você vê como o Harry é foda, né, cara? Ele não consegue fazer nada sozinho. É todo mundo ajudando ele, igual eu falei. O Dobby aparece e dá um Gelricho pra ele, né? Gelricho? Estou certo? É, isso mesmo, Gelricho. Que o olho tônico mude dá pra ele, né, cara? Ah, sabendo que ele, Dobby. Sabendo que ele vai dar pro Harry Potter. No filme é diferente, né, cara? É, no filme é ele dá pro Neville, né? Sabendo que o Neville vai dar pro Harry Potter. Que coisa esquisita, cara. Quer dizer que o Neville, ele ia saber que o Neville ia dar pro Harry Potter, né? Era, ele que deu pro Cedric também. A outra lá, que sabia que o Cedric ia dar pro Harry Potter também, né? Que é isso, mano? Não, que foi essa? Não, mas todo mundo dá pra ele. A gente se esqueceu que também que foi ele que deu pro Cedric Diggory. Ah, então isso aí é. Se esqueceu que o olho tanto mude que deu pra todo mundo essa porra. Ele que começou a dar aí. Tá. E o olho tanto mude que dá a dica pro Cedric, né, da parada, né? Também pra colocar debaixo d'água. É. Ele que avisa. Isso só conta depois. É, mas tá aí o duplo sentido, né? O olho tonto. Não entendi. Não entendi o duplo sentido, não. Explica aí. Deixa quieto. Ah, eu entendi qual olho que é, mas tonto. Tonto, nossa, eu nunca tinha visto. É, então a parada que a gente pulou, cara, que é o... Aquela parada da Hermione começar a fazer um negócio de defesa dos elfos domésticos, porque é mó chato. Mas eu acho que nem aparece no filme, aparece direito? Você aparece, não, acho que não. Aparece nem elfo. É, mas isso aí não adianta não, você é igual o Greenpeace, essa porra. É. Tá lá, mas não participa. Não, mas pra frente, pros outros livros, é interessante. Só enche o saco, continua enchendo o saco. Acho que não aparece jeito, não aparece nenhum. Não, não lembro, não tô conseguindo lembrar do filme direito, não sei se aparece ou não. Que é a Sociedade Protetora dos Elfos Domésticos. É, pronto. Falamos sobre isso. Falamos sobre isso, tá certo. Aí tem o baile também, que é muito maneiro. Né? Pelo menos no livro eu achava maneiro pra caramba, porque... aprofundou mais a relação Rony, Hermione e tal, Harry querendo a show, a Gina querendo o Harry, aquela palhaçada. E é o baile que só tem no inverno do quarto filme, do quarto livro, né? Porque é o baile do Torneio Bruxo. É, isso é verdade, eu lembro disso, é o baile do Torneio do Bruxo. É o baile que é o assim. Tanto que aí tinha lá os campeões, tinha que dançar com uma escolhida, não sei o que. Sei que lá. E falava que a Fleur tava muito, muito linda, né? Ela dançou com o quê? Isso que eu ia falar agora, o que ela dançou? Cara, eu não lembro, cara. Você não é ideia do que ela dançou. Eu não consigo lembrar. O Vitor Kahn chamou a Hermione. Foi um cara que ficou... O Harry chamou a Rony, quer dizer... O Harry chamou a... Patil. Mas porque ele ia chamar a Cho, só quando ele foi falar com a Cho... Para verdade, ele ia chamar o Rony, mas o Rony não quis. É, o Rony já tinha par. É. Aí a Cho foi e chamou... E o Rony também. Não, o Cedric chamou a Cho. É. O Rony foi com... O Rony foi com a outra Patil. Ah, tá, pode ver. É, pode ver. O que acontece lá? O baile, aquela... paraçada e tal. Ah, a Hermione fica puta, faz alguma coisa, sai chorando. E aí a Rita Skeeter aparece e faz uma porra de uma notícia com o Hagrid, né? Vai entrevistar o Hagrid e senta a lenha no cara, né? Até que ele é deposto do cargo de professor, né? É a primeira das coisas escrotas que ela começa a fazer, né? Ele chega deposto, não lembro. É, ele. Acho que aí fica. Eu lembro que ele muda as aulas, tipo, ele chega. E come... Ah, não. No começo dele já muda as aulas, bota as quadras mais leves, pode subir cursos do trecho. Aí, pô, já tinha fama, Skeeter vai lá, interroga ele e ele fica fora. Pô, mas não, os mais leves eram os explosivos do início. É, pois é. Mas pro Hedges, né, cara? Só explode. É, é isso mesmo. Aí depois vai o Firenze e começa a dar aula de coisinhas fofinhas. Isso mesmo. Aí todo mundo, as meninas começam a gostar, só que o Harry fica bolado. É isso. E é isso aí. Até o ponto dele chegar e conversar, ele vai voltar. E vem a segunda tarefa, que é o negócio lá do Seriano lá, né? Tinha que nadar e tal. E aí que a gente descobre, né? Quem que era a coisa que o Harry mais... A coisa mais preciosa na vida dele? O Rony. O Rony. Será que o Rony também... O Harry também era a coisa mais preciosa pro Rony? Mas foi uma dúvida pra ele, porque ele chegou lá, tinha Cho, tinha Rony, tinha Hermione, ele... tinha duas mulheres e um homem. É, e tinha lá a Flair, não tinha nada a ver com a história. A irmã da Flair de Lacoste. Que só pra vocês saberem, passou os quatro, né, de cada campeão. A Hermione foi pro Crum, a Cho foi pro Cedrico Diggory. Mas que amigo, porra, o Crum tinha acabado de conhecer. É isso que eu ia falar agora. Foi forçado. Como era o par do baile... Por isso que eu falei errado que o par do baile do Harry era o Rony. Em vez de colocar a vassoura do Crum, né? É. Ele era um jogador? É, pelo menos ele era um jogador, né? É, né, cara? Isso aí. Tá. E essa é uma parte legal do livro, do filme, e cada um deles tinha que arranjar um jeito de debaixo d'água, né? É. O Harry usou o Gelrifo lá que ele ganhou do Elfo Doméstico, do filme ele ganhou do Neville, que ele criou guerras aqui do lado e virou quase um peixe. Aí ele nadou o... A Flair de Lacroix e o Cedrico Diggory eram um feitiço cabeça de bolha, que deveria ser o mais básico, né? Tu fez uma bolha em volta dele. Todo mundo usaria isso. O Harry não pensou nisso, né? O Harry não pensou nisso. Ele sabia. Não, cara, todo mundo ajuda ele. O Victor Krum faz uma transmutação e transforma a parte de cima da cara dele. Um tubarão, né? Tubarão. Muito foda. Muito foda. Aí chega lá, tem aquele duelo com o Sereano, né? O Harry salva a irmã da Flair, né? Que a Flair se fode, né? Maneiro, ele volta pra salvar a menininha também, ele ajuda a Fleur. É, a Fleur não consegue, sei que lá, ele pensa assim, meu Deus, ninguém vai buscar ela, não sei o que lá. Aí ele vai, pensa que ela vai morrer mesmo, e vai lá e pega, traz o Rony e a irmã da Fleur. Ele ganha ponto extra por isso? Não, mas aí a Fleur fica olhando, fica amiguinha. Amiguinha, mas não vai ficar com ele, cara. Deu mole, porque ele é bobo. É. Ele já tinha lá o caô pra jogar. Mas já tinha, né? Pô, já tinha o caô, mas o que ele queria, ele já tinha pego. Quero rolar nele, pô. Deu mole. Tem um lance maneiro também que quando ele vai pra sala do Dumbledore, ele olha a penseira do Dumbledore, né? Que tem aquela parada do filho do Barto Crouch, né, cara? Julgamento. Né? É. Que a parada tava na memória, que o Dumbledore tava lá, é lógico, né? E ele fica bolado com aquilo e tal. Eu não lembro direito o que tinha naquele julgamento, não. Ah, não lembro. Eu lembro que ele foi julgado e foi condenado e foi pra... Que ele gritou, né? Ele ficou, vocês são foda, caralho. Mas algo assim, só pra frisar, porque foi algo importante também. Avada Kedavra. Começa... Os preparativos da terceira tarefa, né? Que era o quê? Que era o labirinto. Mas acho que ele descobre antes que era o labirinto, não descobre? Não sei se eles avisam. Acho que, não sei se eles contam, assim, tipo, a última tarefa vai ser um labirinto, você vai ter que chegar no meio do labirinto e pegar a taça. Só que durante o caminho vão ter várias criaturas e enigmas, qualquer coisa do tipo, pra você resolver. Aí a prova final. Total 10. Fazendo as outras provas serem completamente obsoletas, quase. Pois se você chegasse no centro do labirinto e pegasse a taça, você ganhava. As outras provas só serviam pra dar ponto pra ver quem ia sair primeiro. Isso que eu ia falar agora. Isso é maneiro também, pelo menos. E mal começaram lá a entrar, a Fleur começa a gritar, né? Um negócio assim, né? Que o Krum tá sendo controlado pelo Imperius e ele ataca a Fleur, né? Ataca a Fleur. Caraca, não lembra, cara? A Fleur ouve um grito, daqui a pouco passa o Krum assim, tenta fazer alguma coisa nele, ele vai e estupora o Krum. Aí o Krum cai no chão, ele levanta e atira pra cima o sinal pra alguém buscar. Sabe? Outra parada maneira é a Esfinge, né, cara? Que lança tem Esfinge no filme? Acho que... Cara, eu acho que não tem, cara. Não lembro da Esfinge no filme, não. Eu acho que não tem mesmo, não. É, eu lembro assim que ele conta explosivos, que já tinha visto. A Esfinge... Tinha um mato ele lá. Acha que era um dementador, depois ele vê que era um bicho-papão. Aí tem um mato maluco lá que no final fica tentando pegar. Não, é o próprio labirinto. Ele fica trocando Ele não tem um caminho único, ele fica trocando toda hora. E essa esfinge manda uma porra do negócio que é muito louco, né? Essa porra do negócio muito louco se chama Enigma. Se chama Enigma, é isso mesmo. Esse Enigma, tô tentando lembrar a palavra. A porra do negócio é muito louco. Não, mas ela manda um Enigma muito louco, né, cara? Muito eu nem louco. Sei como que eu resolvo. Que deve ser melhor em inglês, mas fica aí em português. Então diga aí, Rolo, como é que é? Primeiro pensa no lugar reservado aos sacrifícios. Seja em que templo for. Depois me diga que é que ser. desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora junte tudo e me responda o seguinte: que tipo de criatura você não gostaria de beijar? E essa parada é muito louca, né, cara? Como é que a gente resolve isso, cara? Tipo, lugar do sacrifício. Seria o quê? Altar, né? Não, mas é muito... Tem até a parada, né? No final ele fala que era o altar é o negócio do lugar do sacrifício, né? Aí a árvore que brota, não sei o que lá, blá, blá, blá, né? Sei lá, ramo, árvore, não sei o que lá. Aí que flutua a boia, né? Aí ele começa a juntar e dá ararambola, sei lá, ararambóia, sei lá. Deve ser um bicho que existe lá, né? Um arara. Um arara, cara. Não, ararambóia é um bicho que existe. Mas, pô, mas isso é muito escroto, cara. É muito escroto. Deixa eu ver, o que eu responderia? É um lugar reservado a sacrifícios. Agora eu vou pensar em inglês. É. É, sei lá, peach. Sacrifice pitch. Aí pitch. Tá. Depois me diga que você desfolha no inverno e volta a brotar na primavera. Tree. E depois, objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Mas isso deve ter alterado no português para rimar. Som, luz e ar. Por que, que uma bola tem não, som? Não, é uma boia. E... uma boia tem aquelas som? Aquelas boias de mar que medem. Ah, parada, sim. Boia científica. Porque às vezes tem sininho, caralho. Mas isso tem no universo de bruxos? Isso a gente tá. Ah, é, mas é legal. A gente finge que sabe não, disso. Não. Mas vocês fingem escrota, cara. Rafael, acho que a do Ed foi melhor. A do Ed foi melhor. Manda do Ed foi então. É, a do Ed é melhor, pô. O que que de dia tem. Que de manhã, cara. É de manhã. O que de manhã tem. Quatro pernas, de tarde tem duas e de noite tem três. É, aí, tempo! Bom. Aramboia! Aramboia! Aramboia! Caraca, mas ele não podia mandar essa, o negócio é velho, tinha 2000 anos, cara! É. Pô, como é que ele ia mandar essa, né, cara? E sem falar que a esfinge do Elfo tava morta, né? Ela se mata depois que o cara descobre a parada. Pô, depois eu vou pegar esse enigma em inglês pra ver se ele tem mais sentido, porque aramboia é essa também. Aramboia é foda, né? Bom. Ele chega no final da parada, né? Chega no final do labirinto, encontra o Cedric Diggory lá, né? É quase no final, quase assim, no final. Né? Eles passam a última parte junto. Que é o labirinto começa a fechar, né? Aí eles vão, vamos ajudar um ao outro, e... Isso. Aí você vamos encostar junto. O Harry, o Cedric não consegue fazer alguma coisa, tipo, não sei se o Cedric cai, o Harry vai e ajuda ele. Uhum. Aí ele fala. Aí que o coisa deixa, vamos pegar o. Eu não sei se o Harry deixa ele, fala, pode pegar. Que, acho aí que o Cedric fala, não, vamos pegar junto. Não, acho que o Cedric fala, não, você que tem que pegar, você que ganhou, eu não ia passar. O Harry, não, vamos pegar junto. Eu não lembro quem vamos fala. Pegar junto. Pô, eles pegaram junto no negócio. Aí eles vão lá, pegam junto no negócio, cada um numazinha da taça. E o que acontece? Pro final do Cedric. Pensa rápido! Isso é uma parte maneira no livro, que ele já chega assim do nada, ele tá, ele se vê num cemitério, não sei o quê. Pensa lá! Todo mundo te fala, porra, o que esse cara tá fazendo aqui? A base que drava. Ele cai morto. Acabou, né? Tipo, e aí, se ele tivesse tido aula com o Dr. Tonto Budi, que bosta, ele estaria mais preparado. Ah. E olha, aí que a gente vê os negócios escrotos. Neste momento, por que o Voldemort não matou o Harry? Porque ele precisava do Harry com sangue lá do coisinho tirado de mau grado. Ele precisava pra fazer o ritual. Mas ele poderia fazer esse ritual antes? Por que diabo não fez antes? Porque o cemitério tava lá, o pai dele tava lá, não ia sair do lugar dele, né? O pai dele já tava lá no cemitério, pô. O rabicho tava sempre com ele. Ele poderia ter feito o Harry aparecer essa porra de cemitério em qualquer lugar. Por que diabo ele teve que fazer ele passar também de tributos, teve que fazer aquela trama inteira pra ele chegar no mesmo lugar lá no final, no cemitério? Não sei se... Mas tem 7 livros, eu sei só 6. Que foda, exatamente, cara. Agora a gente começa a ver esse livro, por isso que eu não gosto desse livro, cara. Não gosto tanto. Antigamente eu gostava, mas ele é todo exagerado. Tipo, a gente já falou alguma coisa que a gente falou que foi forçada, que eu não lembro que foi... Ah, o negócio do Krum. O negócio da Hermione foi forçado. Isso foi forçado, poderia ser de outra forma... Ela tava querendo ganhar dinheiro, cara. J.K. Rowling, pra mim, nesse ponto. Foi querendo ganhar dinheiro, falou, vou fazer qualquer coisa. Tinha que chegar lá, poderia ter feito antes, mas ela teve que enrolar. Ela não pensou em outra alternativa. Achou que pra criança, realmente isso é uma coisa bem feita. Mas, pros olhos dos mais velhos, pelo menos eu acho que é meio escroto. Não sei se vocês acham. Não, não tem assim. Pô, só faltava o Harry lá. Aí você... Por que realmente, já desde o início, se o, no final mostra lá que o Olho Tonto tava ajudando o tempo todo, por que, que o Olho Tonto não fez o lápis do Harry virar uma chave do portal pra quando ele for pegar ele? Daqui a pouco ele sumia e simplesmente acabou, tipo, ah, cadê o Harry? Ah, sumiu. É. Ele não gosta da vassoura. Fazia vassoura, na hora que ele montasse na vassoura, aparecia lá no cemitério, pô. É, aí fazer o quê? Fez, não quis fazer, não sei, não sei se ela tem uma desculpa que ela poderia arrumar, porque garanto que ela esqueceu disso. Ela não tem. Eu acho que é isso que o Rafael falou, cara, na moral. O que eu falei? O que ele falou? 17 livros, porra. Ah, tá. Porra. Pra ganhar dinheiro, cara. Tá bom, então. Continuando, então, né? Aí chega ali, prende lá o Harry Potter, lá na madeira, lá no túmulo, né? Prende ele no túmulo. É. Tira o sangue. Não, se o Harry Potter agora, ele podia ser malandro, meu irmão. Agora que ele era, agora podia ser malandro. Quer meu sangue? Pega, vou pegar. E aí? Não, mas quem tirou mesmo, né? Foi o Rabicho. Não, mas podia falar, pega aí o sangue aí, mano. É, tipo, acho que você é de mau grado. Não, pode pegar. Meu Deus, você quer o meu sangue, mas você não pediu, pô. Eu tava. Toma meu sangue, toma. O que aconteceria, cara? Ele o Voldemort, ele poderia ter feito, ele não ia fazer o ritual, sempre acabou. Ele poderia fazer o ritual com outro inimigo dele. Só que ele usou o Harry pra tirar a maldição. Pra ele poder ter sangue do Harry junto, pra ele poder encostar na cara. Ah, sim. Então tá explicado. Logo depois que acaba, ele encosta assim. É, ele encosta. Agora pode encostar assim. Aí encosta na mão. Toma. É, dá tapinha nele. Aí vai lá, pega a mão do rabicho inteiro. Esse que é um servo legal, né? É. Deixa cortar essa mão. Pô, cara, podia ser zumbido, não? Mas aí depois ele ganha a mão apelona de prata lá, sei lá, alguma coisa. Eu tiro minha mão de carne. É, também. Porque a mão dele fica apelona. Ele fez minha mão de carne. É, cara, também. É mais gelada, né? Você pensou bobeira aí, né, que cara? Que bobeira? Gelada, irmão, pô. Você vai se encostar assim de frio. Então, é. Você vai lá, tipo, lavar a mão, você te frio na outra mão. Bom, mas é o que importa é que ele fez o ritual dele e aparece lá. Ele, alguma coisa deve ter errado. É, porque no nariz. Porque ele apareceu no nariz. A mão do rabicho faltou uma unha. Ele tinha perdido um dedo já, cara. Aí deu merda. Ele faltou um dedo. Faltou um dedo, aí não veio o nariz do outro lado, mas tudo bem. Ele não pensou nisso, né? Que dá mole, cara. Em vez de ele falar, corta a mão direita. Com outra mão. Bom, algo que vai lá, combina com o duelo do final. E o Harry, mas é um duelo, o que, que o Harry. O Voldemort vai. A vara que é. E o Harry tem que pensar rápido, o que, que ele faz? O que, que ele pode fazer? Rafael, ele consulta o livro de magias. Vamos dele. Lá. Quantas magias ele tem, Rafael? Vingado Leviosa. Deixa eu ver, no videogame tem flip. Ele falou, eu posso voar daqui? Pra dia passar? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Outra coisa também, o Avada Kedavra vai em linha reta, é, né? É. Então, uma linha, mas em linha. É, mas assim é ruim pra caralho, mano. É, né? Pô, não, mano, eu nunca dou uma Avada Kedavra, meu irmão. Ah, é que nem o Dedo da Morte, porra. Dedo da Morte, da parte de D&D. Cara, pegar lá em linha que morra. Essa parada que o Rafael falou me lembrou Kung Po, cara. Na parte do pingolim lá. O cara vai rodando o gancho pra atacar ele. O que, que eu posso fazer? Eu pulo de frente, dou uma porrada, eu esquivo, rodo, dou uma porrada nele. Ah, opção A, opção B. Já sei, escolhi. Aí toma uma porrada. Pô, não adianta, o negócio toma uma porrada. E morre. Mas aí, Rafael, ele escolhe qual das magias, do livro de magias incrível que ele tem com a porrada. Não, agora eu tô pensando, o Cédric mesmo, ele não tem reflexo nenhum, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, a moda que é dela, pula pro lado, porra. Mas não viu. Porra, sei lá. E será coisa pós magia que o Voldemort tinha naquela forma fodida dele? Sei lá. Tá na merda. Ainda era na merda. É, agora não sei se foi o Voldemort que fez a Avada Kedavra ou se foi outro cara, mas tudo bem. Porra, bicho. Mas assim, o Avada Kedavra mesmo assim ainda dá pra. Ah, mas deve custar uns 15 PM, né, cara? Porra, na moral, não pode usar umas 3 vezes seguidas, porra. Mas não sei se você te falar que aparece depois que ele revive, ele toca na parada e os comensais da morte aparecem ali, ele começa a sacanear os caras. Pô, vocês não me ajudaram, esses filhos da puta, né? É, os comensais da morte tem uma tatuagem que quando o Voldemort ele ganha poder, ela vai começar, ela volta a aparecer bem, ele encosta na tatuagem do rabicho pra chamar os outros. Aí eles vêm, alguns. É. Entre eles, o Lúcio Malfoy, né? É, tá vendo, né? Quem te viu, quem te vê. Mas aí pode falar, pô, foi a parada aí no segundo livro, meu irmão. É foda. Mas aí, o Harry Potter vai lá ver aquelas porradas de magia dele, como o Romo diz, Wingardium Leviosa. Levito? Não, não dá. Lumos, vou brilhar na... Deixa isso com não, Crepúsculo. Isso é Crepúsculo. Já fez. Wingardium Leviosa, Lumos... Espectro Patrono, não, ele não é Espectro Patrono. É, não, não, viado? Não, ele deve gostar. Não, peraí, tem essas três, falta... Ah, espelharmos, espelharmos. É, ele não espelhava. O que acontece? Mais uma vez a sorte salva ele. Eita! E outra coisa que eu falo que eu não gosto, tá vendo? Que as duas varinhas são imãs e do nada elas dão ressonância e começam um pior encantato e elas começam a tremer lá e desfaz as últimas magias que tinham sido feitas. Assim, desfaz não. É como se a Avada Kedavra travasse a alma da pessoa na varinha. Pô, isso é foda. E começa a aparecer a última pessoa que morreu, Cedrico. Depois aparece um, o cara, um cara esquisito, que é o Frank. Que é o Frank, que morreu no que é o mortal lá. Aí depois vem e aparece o Thiago e a Lilian Potter. Só quatro? Cadê? São as últimas que tinha. Mas são quatro na vida. Não. São as últimas, porra, mas... Não, acho que aparece uma porrada de... Depois aparece uma porrada de... Não lembro que aparece tanto gente, não. Eu lembro uma cor, uma desculpa assim que não tinha. Já tinha sido absorvida a energia, mas... Você pô, o Thiago Lilian Potter... A falta de criatividade dessa mulher é foda. Não, então, mas... Meio assim, porra, o... A hora que der é uma magia muito foda, cara. Você ainda prende a alma do cara e a tua varinha fica mais forte? Não sei se fica mais forte, mas ficaria maneiro. Ficaria maneiro. Mas como você disse, ela vai em linha, cara. Só pular pro lado e já era. Não, não, mas aí você tem que ser esperto também, mano. Aí o cara esperto você tem que flanquear. Transporta pra trás do maluco. Não, não, não. Estupore, pô. Agora você usa uma magia de menor total. É mesmo, né, cara? Puta que pariu, né? Como perfeito, né, cara? O pessoal não sabe jogar médico, sabe fazer como? É. Avada Kedavra. Mas dessa merda toda e Harry consegue ganhar do Dumbledore. É, porque fica lá tremendo, não sei o que. Aí usa o aço de novo, né? Na parada, né? Aí ele vai e usa o. Ele consegue explodir, vai tudo longe, ele usa o aço na chave do portal e pega a chave do portal e volta. Aí tá lá parado assim. Pô, a chave do portal de ida e volta? Por que que ele fez isso? Deu mole. Na moral, aí não dá pra aceitar, cara. É a cobra normal que escuta. Agora, se ele quisesse. Já chegar e fazer o pandemônio. Mas ia, cara? Tinha cobra normal no zoológico, escutava, porra. Só se ele quisesse já fazer o pandemônio em Hogwarts. Já voltar, já ele chegar, voltar, já com o corpo todo, já começar a matar cara. Todo mundo. Tava ele e cinco comensais e o rabicho lá. Ah, mas ele chegar, foda, cara. Ele é foda, ele achava que tava saindo. Mas ele ia enfrentar o Dumbledore lá. Então, tipo, ele ia chegar lá com a do Batox lá, mano. Kakarov, que também era um comensal da morte. Mas ele fugiu, ele ficou com medo. Mas aí com ele lá na frente, você acha que ele ia entrar de frente? Depende, quem ganha. Ia cagar. Se o Dumbledore ganhasse, ele ficava do lado. Não. Ah, cara, mas eu achei muito escroto, cara. O cara fez uma parada de ida e volta, é muito idiota, cara. Isso é muito na moral. E o Harry volta. E aí a galera já tinha ido. Cedrico, antes de ele morrer, encosta no corpo do Cedrico. E a galera, quando ele soltou a luz pra cima, comemorando lá, quando a flare foi caída e o Krum também, na hora que ele volta, a galera já foi ver, já tava lá, porque viu que tinha alguma coisa errada, né? Aí eles encontram ele, aí a primeira... Não, uma das primeiras mulheres, já tinha morrido no 2, esqueci. Aí morre Cedrico, uma morte no universo. Não, é a primeira morte é essa mesmo. Porque a Murta já tava morta antes de começar e todo mundo só precificou. Primeira morte mesmo é essa. Não, até do começo do livro. Nossa, né? Não tô esse. É, a morte já vamos. Mas essa foi uma morte, né? De alguém que tava ali, né? Cedrico Diggory. Não, e a mulher falou, né? Depois escreveu lá no Twitter dela, sacanagem. No Twitter dela, ela escreveu. Deu entrevista e falou que chorou pra caramba porque matou o Cedrico. Ela? É. Aí depois o pessoal fala que ela é possuída quando escreve essa porra. Pois é, cara. Só fala que é escrotíssimo. Mas, porra, se ela quisesse matar, não matava, porra. Meu filho, não matava. Se o cara escrevesse Game of Thrones fosse do mesmo jeito, o cara ia morrer de anemia. Ia chorar até o cara cada personagem morre nesse negócio, porra. Aí não vale. Pô, ela falou que o marido dela chegou lá no quarto, ela tava chorando. Que foi? Que Cedrico, meu amor? É um personagem. Aí ele chega lá, eles falam, né, que o Voldemort voltou. Aí o Fudge acha que é mais um plano do Do Dumbledore. Pra tomar o Ministério. Cara, e já foram oferecidos o Ministério pro Dumbledore. Ele não quis, cara. Não quero essa merda, não. Pra que eu vou querer isso? Eu tenho uma escola. Pra passar nesse ar menor. Eu tenho uma escola. Pra que ter o Ministério? Eu vou criar... Soldados desde o começo. Caraca, ele é mal, né, cara? E acho que termina, né? Aí eles descobrem que o Moody tinha trapaceado, né? Sei que lá. Era o Bartol Crouch Jr., o Peter Crouch Jr., né? É, aí o Harry, essa parte também é maneira quando eles descobrem, né? O Harry vai pra sala do Moody, o Moody leva o Harry pra sala dele. Aí o Harry presta atenção num espelho que mostra os inimigos da pessoa. São vários vultos passando, e quando o vulto fica perto e aparece, ele tá chegando perto da pessoa. É um perigo imediato. Aí ele vê o Dumbledore, né? Aí do nada chega assim e aparece o Dumbledore no espelho. Aí ele fica, porra, por que o Dumbledore tá aqui? Sendo que eles eram amigos pra caramba, né? É, aí eu não lembro como é que acontece. Se o Dumbledore já entra, estupora o cara e já cai o... Não, é rápido. Chão, mas aí o Moody começa igual o Cavaleiro Zodíaco, igual desenhos animados escroto, eu vou te contar todo o meu plano. Então, eu sou mal, eu fiz isso, aquilo, aqui, aí bate no peito, fala não sei o que lá, mas aí quando ele acaba de falar, o Dumbledore abre, estupora ele, e é isso mesmo, é rápido. Não, cara, na moral, cara, eu não entendo isso, cara. Pra que você tem que... Não, mas é maneiro, você tem que... Não, tem que fazer só um vilão, cara. Não. Tem que se gabar, cara. Tem que se gabar primeiro, né, cara? Mirabolante, cara. Você fez o mocinho ir andando. Você não, mas fez o Harry de marionete. Eu faria primeiro, faria igual o cara do Watchmen. Por isso que o Watchmen fala. É foda. Eu falaria. Tudo. Mas eu faria tudo antes primeiro. Isso e aquilo. Aí ele, vamos impedir. Não, já tá feito. Já foi feito a meia hora. Não, ele ainda fala. Você acha que eu sou idiota, cara? Isso ainda foi feito a meia hora atrás, cara. Uma hora. Aí mostra lá a cidade se explodindo e tal. Foda, tem que ser assim, cara. É maneiro. Porra. Aí descobre. Mas eu passo antes. Aí descobre lá esse negócio. Tava no baú de sete chaves, né? O olho tonto verdadeiro. Ele tá fazendo poção de polissuco, né? E tal. Tudo carequinho, tá dando ponte. Sem olho, sem perna. E assim termina o quarto livro. Mais alguma coisa falada ali. Falar que o filme já voltou a ficar um pouquinho melhor, né? Mas você fala que saiu o Cuarón, né, cara? Nesse livro, nesse filme já não é o Cuarón de novo. Do Ito Mamas também, Rafael? Do Ito Mamas também. É um cara meio louco, né, cara? É o cara que fez o 4, 5, 6, 7, né? É, e nesse filme que já sai o John Williams. John Williams já não faz a trilha sonora desse filme. Aí ele dá mole, né, cara? Aí todo mundo vai concordar aqui que, porra. Não, mas eu acho que ele tava com. O calendário já achei, sabe? Já tava fazendo outras coisas na hora. Mas aí isso foda, né, cara? A mensagem do tema principal. Já tinha vários temas pra ele poder fazer a ideia já tava feita, né, cara? O importante era o John Williams ter feito a ideia. É, e o filme é dirigido pelo Mike Newell. Que eu sei que é essa porra. Cara, ele, o filme antigo que ele fez antes tem o Homem da Máscara de Ferro e agora, recentemente, ele fez o Christopher Pesce. O viadinho lá? Renato Castro? Cedrico? Ah, não, Renato Castro. É um filme maneiro, cara. Pistol Pesce é maneirinho, cara. E agora ele começou a consertar, cara. O sétimo tá maneiro. Não, mas a grande fama dele mesmo vem do 4, 5. Agora, caraca, não sei se o 5 é dele, mas. Mais alguma coisa, gente? Pra gente ir para o quinto, um dos melhores? Você que não gosta de falar quanto faturou, quanto faturou. 895 milhões no mundo. Quer e dizer, isso melhorou? Não. Melhorou do 3, mas pro 1, que tinha sido 900 e quase 1 bilhão. Isso mesmo. Mentira pra caralho. Dinheiro não, né, cara? Puta que pariu, dinheiro pra caralho. Você não sabe nem. Harry Potter sempre conseguiu muito dinheiro, cara. Sempre conseguiu. Por isso que foi feito. Mesmo o filme sendo uma merda, continua sendo feito, cara. Igual Resident Evil. Avada Kedavra. E chegamos ao quinto livro da série, né? O Harry Potter 5, A Ordem da Fênix. E esse é um filme que um dos livros começa mais legal, cara. Começa com já uma ação bem no começo mesmo, assim, bem maneiro. Acho toda a parte até chegar em Hogwarts, assim, muito legal essa parte. É, por causa que os outros eram mais uma enrolação, quase. Olha, dava aquele repeteco do último livro. Ele lá fugido, né? Mas isso é maneiro, ele tá lá, né, no parquezinho lá. E o Duda agora já virou, né, menino de gangue, né, mano? Acho que meu chefe é uma gangue lá, assim. Malhando, sei que lá. Aí ele quebra os parquinhos, assim, lá. Aí ele tá indo pra casa. Aí ele conta com o Harry. Acho que eles começam a discutir alguma coisa, né, e eles vão junto pra casa. Então, assim, eu acho que o Duda vai um pouquinho na frente, ele vai um pouquinho atrás. E chega os Dementadores, né? É um só, né? Acho que é um só. É, sei lá. Também, né? Acho que no filme até colocaram mais, mas no livro acho que é um só mesmo. Acho que é um só. Até na hora que eles estão passando assim num túnel, alguma coisa do tipo. Aí aparece o Dementador na frente. Oh, dá um susto, aí o Duda fica boladão, quase um beijo, né? E por causa disso o Harry é obrigado a fazer mais uma magia fora da escola, né? Ele vai lá e usa o viadinho. Espectro patrono. Espectro patrono, né? Pensei que era o Cedric, desculpa. Não, o Cedric morreu. É. Ele vai lá, usa o aspecto patrono, se livra do Dementador. Só que por causa disso, ele acaba sendo expulso de Hogwarts. Porque ele já tinha feito um monte de magia. Um monte de magia antes disso, e quando ele fez lá, sei lá, a quarta magia, fora da escola, ele já tinha sido advertido, ele foi expulso. Né, chega um monte de carta pra ele logo, né, falando que ele foi expulso, ele fica apavorado, né? Ah, meu Deus do céu, foi expulso. É foda. Mas aí o Dumbledore meio que intervém, né, ele tenta fazer um negócio pra ele não ser expulso, né, aí ele tem que fazer tipo uma reunião, né. Aí ele é chamado pra uma conferência, mesmo assim, é chamado pra uma conferência no Ministério da Magia. É. E o Dumbledore depois vai lá ajudar. Mas antes disso ele vai, ele chega o Moody, a Tonks, o Lupin na casa dele e levam ele. Leva ele do nada, né, mano? Do nada, eles vão lá, montam na vassoura, vambora. Tem isso. Aí você, porra. É o que você mais gosta, minha. Monta na vassoura. Eles montam na vassoura e saem voando pro outro. Não é assim, de madrugada? Nada. É só noite de dia. Aí eles vão pra uma travessa Grimmauld. Eles chegam na casa do Sirius Black, né? Exatamente. A casa toda fudida lá. Mais uma coisa, tinha o número 11, tinha o número 13 e não tinha o número 12, né? Era igual o negócio lá. Né? Aí ele passou pro número 11, foi pro número 13. Ô, oh, porra! Aí aparece, do lado eles fazem um negócio lá que abre, ó, as duas casas. É, no filme até que ficou bem feito isso. E aparece uma casa. Aí é a casa do Sirius, eles entram e ali é o quartel-general da Ordem da Fênix. Uai! O que, que é a Ordem da Fênix? É o nome do livro. Exatamente. Tá, tá aí. Tá bom. Ei, mas no livro, o que, que é a Ordem da Fênix? É o nome do livro. A Ordem da Fênix é tipo uma organização, né? Ao contrário dos Comissários da Morte. Esses Comissários da Morte, que são os maus, tem a Ordem da Fênix, que são os bons. Caraca. Melhor que isso. E lá possível. Já tava o Rony, a Hermione. Esse tava no Ronda Frente? Tava no... Não, na verdade tava os pais do Rony, aí ele foi acompanhar... Não, ele tava na casa. Ah, tava na casa. Tô falando que eles fazem parte. Eles estavam lá. Aí ele... Vai lá, o Harry encontra o monstro. O elfo doméstico. O elfo doméstico. Tenho aqui meu elmo doméstico. Que é o monstro. quando eu uso pra cozinhar, né? Aí, e uma coisa maneira que ele tem uma tapeçaria assim na parede da casa que tem a família Black. É, maneiro. E ele já descobre um pouco antes que o Sirius Black, lá o Sirius também tá lá, né? Esqueci de falar. E ele descobre falando. Que o Sirius é parente primeiro do Weasley e depois ele vê que a linhagem tem os Lestrange e os Malfoy. Ó, eu não sabia que nenhum Lestrange, não tinha nenhum Lestrange até agora, então não importa. Eu acho que já tinha aquela comentadinha básica, não sei o que lá, que a Trilha Strange fugiu de... Mostrou, né? Aí mostra a cara daquela mulher do... Maluca do Clube da Luta lá. Uau! O Clube da Luta tava maneiro. Tá nada. Francisco esquisito pra caralho, aquela mulher esquisita. E logo depois deles ficarem lá, conhecendo a casa, tem a audiência, né? Que aí vai ser julgado. Vai ser julgado. Aí lá que ele conhece a Dolores Umbridge... Umbigo? Não, ele chega no Ministério da Magia. É uma parte interessante também que sempre falava do Ministério, Ele nunca tinha, nunca, né? Nunca mostrava, né? Aí ele chega e vai até o Ministério. É aquilo que a gente já falou no começo do podcast. É, aquela sala com coisa, várias lareiras no canto, que é onde as pessoas chegam, né? Os bruxos chegam pra trabalhar. Via Podflu. Isso, e ele vai lá pra audiência dele. Na audiência, chega o Dumbledore pra ajudar o Harry. Tem a senhora Fix, que viu ele lá. Que o Harry saiu correndo pra casa dela depois que ele encontrou o Dementador. A senhora Fix foi lá e ajudou ele. Só que ele descobriu que essa mulher que ele sempre encontrava direto na casa dele. Atravessava a rua, veinha. Ela era bruxa. E ela tava sendo. A missão dela era tomar conta dele, ficar de olho. Tá vendo? É foda. Puta que pariu. Tava macomunado com os caras. Tava só bizonhando o Harry Potter. Aí. Ela foi lá, deu também o depoimento e explicou. O Fudge ainda não acredita que o Voldemort voltou. Os Dementadores deixaram a África abandonada, né? Acaba sendo absolvido no Harry. Ah, você vai voltar pra Hogwarts. Depois que viram que ele fez aquilo pra se defender, não sei o que, o Dementador. Blá blá blá blá blá. Mas é nessa parte que me conhece, é a Dolores? Eu tô com uma dúvida. Não, é. Ela tá lá pra acusando ele também lá, né? É, ela tá lá só pra encher o saco. Tá, só, é só pra conhecer rapidamente, né? Conhece, é uma gorda, né? É. Cara de sapo. Cara de sapo. Que no filme não é assim. É. Mas não é tão ruim assim. É, né? Eles pegam, né, o trem e eles conhecem, né, no trem a Luna Lovegood, né? Que no livro fala que ela é muito bonita, cara. Ah, mas ela no filme ela é bonita, cara. Mais bonita que a Hermione até. É, até eu não... É. Não lembro. Uma lourinha. Não, acho que é mais bonita. Você tem que falar também que o Rony e a Hermione se tornam monitores e o Harry fica puta. Isso é legal de falar, porque como quem não gosta é muito assim. Mas ele não se torna monitor antes de ir pra volta. É, ué. Foi ele virar tudo que eu quero tirar. Não, acho que... Sei lá. É, mas é uma coisa pra gente lembrar. Tá. É aí o que o Rafa falou, né? Ele encontra um aluno... Que ela é meio desbrocada, são parafusos a menos. É, ela apresenta lá o jornal do pai dela, o Pasquim, que ele já era falado antes. O pai dela é o Marcos Pasquim, cara? Não. É, ela mostra o jornal que é do pai dela que... Não é o Marcos Pasquim. Que é super sensacionalista, as coisas são muito viajadas. Tipo coisa da Atena, sabe? Não, é quase um meia hora. Tirando a parte da mulher. Policial tá boladão. Barcelona. Barcelona dá mole e morre duas vezes. Caraca. Avada Kedavra. Mas aí é o maneiro disso agora que ele vê o que que leva os... As carruagens. As carruagens, né? pra Hogwarts. E a Luna, acho que é a Luna que fica pra ele. A Luna que vê também, é. Ela viu assim, ficou assustado, aí ela, o que foi isso aqui? Aí ele fala, não, eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha visto isso. Aí ela fala, ah, deve estar vendo os trestralhos. É, que são os cavalos muito doidos, né? Que levam as carruagens, que voam, e que só vê quem já viu a morte de perto. Que no caso ela viu a mãe dela, né, e o Harry... E no final do quarto, o Cedric lá, né, morrendo. É. E quase a dele também, né? Avada Kedavra. Ele chega em Hogwarts e já é apresentada a nova professora de defesa contra as artes das trevas. Não é uma novidade, né? Todo ano é assim, né? E já ficou assim, né? Pô, quem será? Quem será? E é a Dolores Umbridge, né? Que foi colocada lá pelo ministro da magia. Que já tava meio bolado, tinha aquele negócio, nem todo mundo acreditava que o Voldemort tinha voltado, né? Eu tava achando que o Dumbledore tava, era um golpe, o Dumbledore tentava pegar o ministério. Falou, não, porque a única pessoa que o Voldemort tem sou eu. Então, em tempos conturbados como esse, eu vou ser o ministro. Era, cara. E acabou a vaquinha da Umbridge lá, né? Então, jogou, sendo que ele não precisava disso, né? Porque já foi oferecido o cargo pro Dumbledore e ele não aceitou, né? Mas ele agora. É, né? Quem tava fazendo exército de crianças? E a Umbridge é aquela professora escrota, né, cara? Que não dá nada prático, só teórica, só teoria, só teoria, só teoria, né? E chega uma hora que o Harry dá um pitinho, né? Que fala... Ai, eu não quero mais teoria! Você tem exemplificado aí pro Diogo dando um pitinho. Mas. Diogo, escolhe essa porra, cara. É, cara, porra. Ah, Harry Potter, eu sou um bom ator, cara. Tô imitando Harry Potter, cara. Sim. Aí ele vai e acaba sendo mandado pra detenção. Ele vai lá depois das aulas, tem que ir na sala da Umbridge. E ela manda ele escrever alguma coisa com uma caneta especial. É, e quanto mais ele escreve, mais a palma da mão dele, a costa da mão dele, na verdade. Vai sangrando escrevendo que tá escrito no papel. Porra, muito bacana a mulher, hein, mano? Muito maneiro. Mas pô, é meio escroto mesmo, né? É meio escroto, cara, porque tipo, as aulas dela não é que elas são só teóricas, elas são umas coisas que não ajudam mesmo contra a defesa contra a arte das trevas, né? Porque eles não querem ensinar, o ministério não quer ensinar os alunos de Hogwarts a lutar. Porque eles temem que os alunos sejam o exército de Dumbledore, né? E a defesa contra a arte das trevas é a matéria mais legal, né? A matéria onde você aprende magia. É que você aprende, porra, a se defender mesmo. Mas aí o Harry fica putinho. Como é que eu vou me defender? Sendo que no livrinho dele de magias tem o quê? Lumos, Wingardium Leviosa, Astro, que ele aprendeu a nova magia dele. Espectro Patronum e Expelliarmus. Caraca, então, porra, o moleque tá reclamando. Porra, eu quero aprender minha magia. Só tem 5, porra. É, tem estupefaça também, que deu 4 ele aprende. É. Não, ele usou um explosivo no livro lá. Ah, né? tá certo. Tô triste, tem 6 magias! E quando a coisa vai mal, né? Ele já não guarda o Bridge, a Bridge ela ganha um cargo superior, né, em Hobbes, né? Ela vira auto-inquisitora, né? Ah, é, né, cara? Eu nem sei o que faz isso, né? É tipo uma super-diretora, né? Ela faz todas as organizações estudantis, sociedades, times, até que ela quase proíbe o quadribol, tem uma parada dessa, não sei o que lá. A Harry fala, porra, tô aqui com a minha 5 magia, vou distribuir essas magias, vou ensinar essas porra. Ele não foi no início, não foi ele que teve a ideia de dar aula, né? Mas chegou do nada o Rony, acho que o Rony e a Hermione, que falam pra ele, olha, você podia dar aula de defesa contra as artes das trevas. Já viraram assim, porra, eu sou monitor, ela é monitora, você não tá vendo nada, porra. Falso monitor. Na verdade, quem ia ensinar ia ser Hermione. A não ser espectro patrono, né? Porque ela não tinha usado, né? Deve ter sido isso. Ela falou, vou fingir, vou enganar ele. Na verdade, sou eu que vou ensinar. Vou dar o nome dele, porque o nome dele é mais famoso. Né? Você já é duro, vou chamar o... Pô, o cara tem 6 magia no livro, cara. A Hermione usou mais 15. Né? No primeiro livro. Ela já começa a falar, repara, ela mora. Repara. Porra. E esse grupinho acaba virando armado de Dumbledore, né, cara? É só dar um nome pra galera que fica estudando lá, né? E é maneiro que eles se encontram na sala. Qual é o nome da sala? Sala Precisa. Sala Precisa, que é uma sala que ela vira a coisa que você mais quer. Mas antes disso, eles se encontram no Javali lá, o negócio, cabeça de Javali lá em Hogsmeade, a galera, ele acha que não vai ninguém, aparece um monte de gente, aparece a Shoo, ele fica, ai meu Deus, Shoo, assim, moleque. Bom, já o Lee fica sozinho com ela. Vou ensinar anatomia pra ela. Então, aqui, ó, você fica depois da aula. Eu tô esquecendo do que vocês estão falando, mas tudo bem. Ah, é, pode crer. É do Harry. Não, esquecendo. É mais fácil ele falar, nossa, Shoo, agora eu vou poder ficar sozinho com o Rony. E essa hora aí, nesse livro, que a J.K. Rowling coloca que os meninos não podem entrar no quarto das meninas. Só no quinto. Se for estar novinho, você pode entrar. Eu não tinha pensado nisso, cara. Porra, cara. 15, 16 anos. O que um garoto de 15 anos vai querer fazer? Vamos bloquear. 15, 16 anos não entra. Visibilidade. O quarto é só subir a torre. O que o garoto vai querer fazer? Pois é, né? É foda. E a Dolores começa a fazer aquelas paradas, né? Começa a colocar decreto, não sei o que lá, decreto de educação, blá blá blá, e não pode fazer um monte de coisa, né? Aquilo que a gente já falou, né? Aí começa a emoldurar uma parede com aquilo, né? Muito foda. E cada vez vai mais um lá, o Filch vai pregando. Tá, número. E é bizarro. E a armada de Dumbledore só funcionando, né? Enquanto e o Harry continua recebendo castigo com a mão dele. Se fuder na mão. A mão dele tá toda calejada. Fuder na mão no outro sentido. Tem uma noite que ele vê pelos olhos de uma cobra o Sr. Weasley sendo mordido, né? Ele até pensa que ele atacou o Sr. Weasley, né? Ele é tipo a cobra, ele pensa que ele atacou. Não, eu matei o Sr. Weasley. Não! E ver que aquilo foi verdade, realmente aconteceu. E o Sr. Weasley foi parar no hospital. Santimungos. É um nome muito esquisito para um hospital. E eles vão visitar o Sr. Weasley lá, não sei o quê. O Sr. Weasley, pô, não tem culpa nenhuma, não tem culpa você. Tem não. Culpa eu? Não tem culpa, Harry. Essa parte do livro é muito maneira, cara. Que pô, eles andando lá no hospital, eles encontram com o. O Chiderói Lacarte. Ah, pode crer. Ele tá doidão lá, né, cara? Culpa deles, né, cara? Nem bate uma consciência pesada, né? Sim, então. Enquanto com o Neville, cara, que ele foi visitar os pais deles lá. E eles vão até com o Neville, até na sala, né, do quarto do pai dela. Acho que no filme não, mas no livro eles vão sim, vão até a sala dos pais do Neville. E vê lá eles lá. Os pais do Neville que sofreram uma maldição cruce, que foi tão forte, e eles ficaram lá aguentando, não morreram. E não dedaram, né? E não dedaram, o Voldemort ficou muito puto com aquilo, continuou com a cruz e eles ficaram completamente insanos, quase vegetais lá no coelho. O Voldemort ficou puto que eles não dedaram, o Voldemort virou e falou igual o Capitão Nascimento, senta o dedo nessa porra! Os caras não foram, né? É piadinha escrota. Tá fraco hoje. Tá fora. Tá fraco. Até o final, mas tem arranjo tudo. Mas por causa dessas visões que já começaram, e o Dumbledore ficou abolado, nem olhava pro Harry direito, já com medo de o Harry descobrir algum segredo do Dumbledore, e o consequentemente, o Voldemort descobrir, ele começou a fazer com que o Harry tivesse aulas de ocumência, né? Que era pra proteger a mente dele com o Snape. Uma coisa maneira nessa aula que o Harry vê, né? Agora eu não lembro direito se é na bacia maluca lá. Bacia. Na bacia. Tá. Ele vê que o pai dele era escroto também, cara. Não é aquele. Né? É que nem ele. Ele vê ele do lado de fora. O garoto se acha. Não, mas o pai dele era homem. Não, mas o. Teve que ser homem pra fazer. Mas o pai dele, assim, cara. Isso acontece. É, o pai dele era tipo aquele cara que brigava bullying mesmo, cara. E o Snape só se fudia, meu irmão. E tem uma fuga de Jessica Bob bizarra, né? Aí foge a galera toda e puta que pariu. A gente tinha falado que os dementadores não estavam lá na. Não estavam mais nas cabanas, foram embora, não sei porquê. Então a galera fugiu, né? Aí foi todo mundo embora. Deu aquela merda. Aí que eles viram o negócio da Lestrange lá, né, cara? Que é a mulher do Bela Luta. Ah, uma coisa maneira que a gente esqueceu de falar também, cara, que o Rooney entra pro time de quadribol, cara. É, ele entra, isso é maneiro, ele entra. E o Harry até não gosta no começo, né? Porque acho que o Harry não tá podendo jogar. É. Foi proibido ele e o Fred e o Jorge foram proibidos de jogar. Por algum motivo, mas. É, acho que eles brigaram, mas eles brigaram com o Malfoy, isso aí. E o Malfoy não é proibido não, né? O Malfoy fica lá. Depois ele até monitor, né? Ele até monitor na verdade, né? E a Umbridge fica vistoriando os professores pra saber se eles podem dar aula mesmo. Qual é o mesmo mistério, né? Dos alunos virarem o exército da Dumbledore. E a primeira vítima foi a Trelawney, né? Que eles mandam embora. Não, mas que a Trelawney, ela acha a mesma coisa que eu acho, que todo mundo acha. Que ela é uma charlatã, meu irmão. Mas ela é gente boa, você viu? O Dumbledore gostava dela, cara. É, o Dumbledore gostava dela. Mas, daqui a pouco a gente vai falar o porquê que ela tava lá. Ela teve que ir, né, meu irmão? Avada Kedavra. Neste mesmo ano também, o Fred e o Jorge eles estavam continuando entregar a mercadoria deles, mesmo com a Ambridge tentando evitar que eles vendessem. É, mas eles continuavam o mercado deles, fazendo dinheiro. A genialidade dos Weasley. É, que teve já no 4 teve lá o Duda, né, como alvo lá, eles continuaram vendendo aquilo, continuam vendendo até agora. Estão ganhando dinheiro maneiro. E logo depois da Trelawney ser expulsa, e até que eles sentaram o maluco, esqueci o nome dele. Firenze. Ele assume o cargo. Que uma menina vai lá e dá com a língua de dente, né, cara? E conta o segredo da armagem de Dumbledore, conta de que é, e caralho, é 4. E a Dumbledore vai lá e desce o pau na galera. Aí o Dumbledore, pra evitar que os alunos se fodam, fala, não, a culpa é minha. Eu, sou eu. Olha o nome. Armada de Dumbledore. Eu tô reunindo no exército pra bater no fogo. Não, você vê como o cara é foda. O cara é tão idiota que tem medo de criança, cara. Na moral. Ah, segurando. Não é de criança. Puta que pariu. Ele tem um exército enorme lá. Mas ele sabe espelhar armas. Sabe dar uma agenda de combate. Pô. Caraca, meu Deus. Um monte de criança com espelhar armas. Acabou. Aí o Dumbledore vai ser, tipo, retirado. Eles vão prender o Dumbledore, né? Ele vai nem ser retirado. Você tem que vir conosco, né? Você tem que vir conosco. Mas acabou, todo mundo já fugiu de lá mesmo. Aí ele, vocês mais quantos vão ver no Nevar, né? Aí tem 5 malucos lá, né? Sendo que um é o Queen Shacklebolt, que é... Que é da Ordem da Fênix, mas porra. Vou fuder todo mundo, deixar o cara na boa aí. Eles vão falar, porra, por que o cara não foi? Sacanagem, então. Ele só vira a capa lá, solta a fumacinha e deixa todo mundo fudido, meu irmão. Que é foda. No livro, quando eu li isso, eu falei, puta que pariu, esse cara é foda, caralho. Fudeu todo mundo. Uma coisa que a gente não falou também, né, que durante todo o ano os alunos estão bolados com os PCNs, né? Nons. PCN, que é PCN? O que você imaginou que fosse PCN? Não, PCN eu... Eu fui da. Parâmetros Curriculares Nacionais. É o. Todo professor tem que ir. Tá bolado com isso. Tá bolado, é foda. Fica bolado, não. Só consegui, moleque. O Nons, que é os níveis ordinários de magia. Eu não lembro dessa porra direito, não, sinceramente. Não lembro? Eu lembro que tinha uma prova. Tem os níveis ordinários de magia e tem os níveis extraordinários de magia. São as provas que você tem que fazer pra ver o que você vai ser depois de reformar. É, assim, é como se fosse um pré-vestibular, mas que vale ponto. Se você não for bom nos seus nomes, você não pode ser tal profissão. Você tem um número mínimo pra você poder entrar na profissão. E desde o começo do ano eles estão bolados com esse negócio, né? Estão tipo, ah, caraca, temos que estudar, temos que ser o quê, né? E o Raul quer ser o quê? Ele quer ser um auror. Porra, que é o que o olho tonto é, o que as coisas. Que são os bruxos que lutam contra os bruxos das trevas. Aí que eu quero falar, já pô, ganhei do Voldemort no primeiro, ganhei do Basilisco no segundo, do terceiro eu não ganhei de ninguém, né? Do quarto eu ganhei o torneio e ganhei sobrevivido do Voldemort. Só que aí não, conta que é tudo sorte. Que é, que as pessoas que ajudam ele, que não é ele que faz as coisas. Sou foda, meu irmão. Já sou melhor aluno mesmo. Assim. Sou foda na cama de chocolate, é isso aí. Ele deveria tirar notas máximas em todos os mons e todos os nens, né? Continua fraco. Então, mas o que ele acontece? Quem chega na hora, ele vira, é o que que dá o resultado da prova? Que ele não foi bom o suficiente, ele não é tão bom, porque a Hermione foi muito alto que ele, por exemplo. A Hermione seria uma Auror. Não sei se ela poderia chegar a ser uma Auror, não. Maneiro. Ela foi, e ela seria o quê? O Harry seria o quê? Florista? Ator. Vai fazer um... Ator, cara? Um tá de sacanagem, sério? Não. Perfeito, cara! Pra ele é perfeito, ele fica fingindo o tempo todo que é o fodão e não é em nenhum lugar. É isso. Então. Caiu perfeito pra ele, ele ficou puto, mas ele é vai verdade, ser o novo. Gilderoy Lockhart. É. É perfeito, cara. Mas dá pra si mesmo, cara. Combinou certinho. É por aí também, né, que o Harry ele apresenta o, pra ele, acho que é pro Hermione e pro Harry, o meio-irmão dele, né? Que é o Grouch, né? Grouch. É que o Hagrid volta todo surrado, né? A gente fica, pô, que merda é essa? O Hagrid tá apanhando toda vez que na mulher dele, ele volta assim, né, cara? Preso lá, ele fala, pô, cuida deles, ele é bonzinho. É, porque se alguma coisa acontecesse com o Hagrid, prevendo ele ser preso. Você tá prevendo que ele ia ser expulso da escola pela Umbridge, que tinha se tornado diretora, né, depois do Dumbledore. É. Então ele falou, pô, cuida dele e tal, blá blá blá. E é o que acontece, o Hagrid é expulso, né, cara? E começa mais decreto, mais decreto, mais decreto. E nesse momento que o Hagrid é expulso, cara, ele vai, ela... A Umbridge tenta usar magia contra o Hagrid, só que a magia não pega nele direito, né? Porque ele tem sangue de gigante. E nesse momento também a McGonagall se foge também, porque ela também é estuporada nessa hora. É, ela vai parar no... Avada Kedavra. E como a gente falou, o Rony, né? Ele se tornou goleiro do quadribol, do time de quadribol. A gente falou isso? Falamos. E ele acaba sendo um herói de um jogo, né, cara? E é carregado no ombro lá pela galera. Aí o Harry fica puto também, caramba. Né? O Harry vê ele passando assim, ele fica bolado assim, porra. Caraca, não era pra estar lá, sabe? É, e quem é que substitui ele? A Gina. Cara, trabalha com a vida de uma garotinha. É foda, cara. Sendo que ele era pelão, né? Pelão, entre aspas. Você vê que ele é um bom ator, né? Cara. E é um bridge lá só fudendo todo mundo com os decretos. O decreto chega a um ponto que a coisa explode, né? Em todos os sentidos, né? Que o Fred e o Jorge vai lá, fica puto, faz aquele negócio que é maneiraço no livro. Quando eu li aquilo, eu falei, caralho, que foda. Ele solta um monte de fogos. Aí que eles explodem tudo lá e ninguém fica puto. E aí um bridge fica puto pra caralho. Aí fala, agora eu vou foder todo mundo. Aí pá, aí fica tipo um 1984, eles não podem fazer nada. Aí eles decidem, caralho, a gente não tem mais armário de Dumbledore. Fred e Jorge foram expulsos, Hagrid, Thriller, Dumbledore. Vamos foder todo mundo, vamos pra cima deles, vamos atacar. Aí eles resolvem entrar na sala da Umbridge, né? Acho que é pra usar a parada de flu, ou usar a parada dele lá. Usar a parada de flu mesmo, como é que é mesmo? É a lareira, que é a única lareira que tá funcionando. Ah, não sei se é usar. Não, o Harry precisava falar com o Sirius. Falar com o Sirius, isso. Aí a lareira da Grifinória já tinha sido cortada, não sei o que, eles teve que entrar no escritório da Umbridge. O que acontece? O monstro fala pro Harry que o Harry começa a ter uns sonhos doidos lá, que ele tá lá no Ministério da Magia. É. Aí o monstro fala que o Sirius tá pra lá também, tá no Ministério da Magia. E ele tem um sonho, acho que o Sirius tá lá, e alguém tá torturando ele, cara. É, por causa que acho que o Voldemort descobre que ele tá conseguindo ter memória do Harry Potter, ele manda uma memória falsa. Que não existe, falsa. Isso é o não sei se é o Sirius pego, mas o Sirius lá se fudendo. Aí ele pergunta pro monstro, ele nessa hora ele vai na lareira da Umbridge e fala pro monstro. Aí o monstro fala pra ele que... O mente pra ele, fala que realmente o Sirius tá lá. Caraca. O Sirius não tá, só que o Sirius tava em casa. Isso porque ele trata o bicho mal. Se tratasse o bicho bem desde o começo, não teria acontecido. Bom, aí então a gente tem que dar um jeito de acabar com a Umbridge pra poder sair de... Dar um jeito de escapar e ajudar o Sirius. Então a Hermione engana a Umbridge pra levar ela até o... Que ele fala, a arma secreta, vou te mostrar a arma secreta de Dumbledore, venha comigo, vou te mostrar. E leva a Umbridge até o Grope. Quando chega lá, o Grope vai dar uma porrada, a Umbridge cai no chão e... E aí chega o Centauro, você dá uma briga, ela começa a falar que os Centauros são bichos imundos, que não sei o que lá, e etc. Não, termina assim, termina com ela correndo com os Centauros. E ela some durante muito tempo, ela entra pela floresta e o Centauro... Sem varinha, porque a varinha dela quebrou também. É. Uma merda. E a galera da armada de Dumbledore vai pro departamento de... Vai pra... Ministério da Magia, né, cara? É, eles vão, montam nos três tralhos e vão até Londres pra ir até o Ministério da Magia. Eles entram pela entrada de funcionários lá do e vai quem, telefônico. Quem vai com na galera? Não é todo mundo, não é todo mundo. É o Harry, o Rony, a Hermione, o Neville, a Gina e a Luna. Contra um bando de comensais da morte. Só que eles sabem o que eles precisam, eles têm que espelhar. É isso que eu fico puto, cara. Os caras começaram da morte, eles são velhos, eles já estão muito tempo lá, alguns até devem ser aurores, não sei o que lá. E eles apoiam pra umas criancinhas que espelhamos, cara. Não pode ser aurora, aurora é contra o bruxo das trevas, eles são bruxos das trevas. Mas eles se mataram. Mas eles estavam. Não pode. Ele tava disfarçado, cara. Ele tava disfarçado. Ele era um aurora. O máximo que tinha era alguns caras do Ministério da Magia, o McNair. Essas coisas assim. Início do filme cortou pra caramba, né, cara? O Ministério tem uma parada maneiraça, eu adorava. Eu achei muito foda quando eu vi. A partir desse momento, o quinto livro fica muito bom. Ele já é bom, né? Essa parte fica muito bom. Porra, que tem lá a sala que gira e eles têm que marcar a parada. Acho que eles entram em salas erradas, assim, fica. Que porra é essa? E que ele vê o véu antes. Ele vê o véu antes. Aí ele fica chamando, aí, mano, vambora, vambora. Ele, vambora, vambora. Deixa pra lá, Hel. Aí, porra. Continua andando, vai, vão vendo, descobrindo tudo, até chegar na parte, né, das visões, né? Não é da. São várias profecias. Profecias. Numa bola de cristal que tá profecia dentro da bola de cristal, que bonitinho. Aí eles vão procurar, né, a que pertence ao Harry. Aí quando ele chega lá pra ler, tá lá. E as pessoas que pegam ela só podem ser as pessoas que são ou a pessoa que fez a profecia, ou as pessoas pra quem é a profecia. Quando ele chega pra ler, tá lá. O Voldemort, né? O Tom Riddle, Harry Potter e Neville Longbottom. Depois uma interrogação. Aí, o que o nome do Neville tá fazendo aí? Tá parado, isso seria muito forte se fosse o Neville mesmo, né, cara? Aí, só que no momento que ele ia pegar esse coisa, começa uma luta do nada e aparece um monte de comensal da morte e só faltou o cara batendo a palma. Ha! Ha! Não, ele pega. Ele chega a pegar. Negócio. Não podia tirar dali. Depois que um desses três tirar dali, depois que o tempo pode pegar. É, aí no momento que ele tira, Eles aparecem pra pegar, porque o Voldemort. Eu acho que o nome do Voldemort não tava, porque senão o Voldemort podia ter pego. É. É esse mesmo. Aí quando ele tira, o Voldemort quer saber exatamente o que é a profecia, pra ele poder ir contra ela. Não em nada que ele vá. Não sabe, eu não sabe o que é uma profecia, né, cara? A profecia tem que cara, porra. É aquele negócio, seu filho vai comer sua mulher e vai te matar, cara. É isso aí. Não estamos na Grécia. Aí só que nesse momento as prateleiras começam a cair na luta, não sei o quê. E essa parte é muito legal no livro, que tem uma. Vira tempos que tem na prateleira, eles caem, quebram na cabeça de um comensal, a cabeça do cara fica diminuta, parece de bebê minúscula. E aí, assim, andando, não sei o que, várias coisas diferentes acontecem. E eles também não é só que a coisa, todos ganharam. O Neville também fica foda, agora o Neville consegue. O Neville quebra o nariz. Mas mesmo se o Neville consegue estuporar lá um lá, o Neville fica. Mas é verdade que do Neville é maneiro pra caralho. A verdade é que chegam o galera da Ordem da Fênix e salva todo mundo, né? Não, mas nesse momento ainda, a profecia ainda cai no chão e ele quebra e eles não conseguem escutar o que fala a profecia. Perdeu a profecia pra sempre. Melhor, eles não precisam se preocupar, não, cara. Aí eles saem, continuam a coisa, eles passam naquela sala que gira, não sei o quê, e já chegam todos os comensais da morte. Eita. E chega a Ordem da Fênix e começa a comer o pau lá, raiozinho pra cá, raiozinho pra lá. Tchum. E no meio dessa briga tá lá o Sirius contra a Lestrange, e do nada ela chuta o Sirius e passa pelo portal. Ela usa uma magia, cara. Não sei se é a Avada Kedavra, mas ela usa uma magia. Não sei se é a Avada Kedavra, não lembro do livro. Não, no livro acho que ela não chega a matar ele até passar. Não chega a matar mesmo, não dá uma Avada Kedavra. Ela bate uma coisa não sei o que e ele ultrapassa ele portal e ele morre porque ultrapassou. Foi uma magia, então. Tipo, que ele pega e ultrapassa. No filme ele já cai meio morto, tá vendo? No filme da Avada Kedavra ele vai cair morto. Porque já sabe que ele morreu. É. Porque no livro dá aquela muita ideia que ele. Porra, poderia voltar. Poderia voltar de algum jeito. Era a esperança de muita gente, né, cara? Que ele voltasse e tal. Eu não sou fã do Sirius. Pra mim, o personagem tem que morrer e pra morte dele foi necessário. Não, essa vez você vai dar com um fantasma. Seria divertido. E um fantasma engraçado, cara. Tipo, tem que ser quase sem cabeça. Não, não, só dava maneiro. Como é que você vira um fantasma, cara? Quando você morre? Eu acho que esse é o requisito número um. Primeira coisa, morrer. Não, mas tipo, o Cedrico morreu e virou vampiro que brilha, né? É. Eu acho que a experiência de quase morreu. O Nick quase sem cabeça. É, quase um morreu. Quase morreu. Aí a galera, os Ares da Fênix luta lá, não sei o que lá. E o Harry vai fugir. Quando ele chega no salão principal lá de fuga do ministério, e aparece o Voldemort, né? Aparece o Voldemort. É aquilo que a gente falou no começo do podcast, né? É, que no livro, uma das melhores partes, no filme é maneiro, só é que... É maneiro, mas porra, não é... Eu acho que perdeu muito brilho, livro. Mas tudo bem. A gente nem precisa falar, né, que a gente é... É, uma luta entre Voldemort e Dumbledore. Dumbledore, que... Os dois mais fodas magos do livro, então você já imagina, né, uma luta. E acaba com o Voldemort tendo que ir embora, quando o Voldemort tá indo embora, chega o pessoal do Ministério da Magia, chega o Fudge, ele vê o Voldemort. E ele finalmente ele entende que realmente o Dumbledore não tava mentindo. E ele tinha tudo destruído, né? Porque tinha várias estátuas saindo do lugar, não sei o que, não sei o que lá. É, uma parada. Ah. É, uma parada mania agora que eu tava vendo ali agora. Pô, que o Voldemort é totalmente baseado no Hitler, né, cara? É. Porra, ele é um mestiço que caça os mestiços também. É, né? Ele é totalmente baseado na coisa, cara. É. Mas, cara, tem muito, cara. Tipo, as Horcruxes é um pedaço de alma de algum ser. É o anel do Senhor dos Anéis. É, né? O começo do Harry Potter é igual a Alice no País das Maravilhas, entendeu? Ele tá num mundo e ele é levado ao outro mundo. Pô, pode-se dizer que o Hagrid seria o coelho, leva ele pra esse mundo, entre aspas, sei lá, pro mundo totalmente diferente, cara, que ele não tinha nenhuma ideia. Você tá fazendo faculdade de arte, de coisa assim? Você tá Não, obrigado. Tá tendo uma interpretação de texto bem profunda. Você tá fazendo letras, cara. Você tá falando bem, sabe? Lendo bem. Exatamente isso que eu tô falando de você, mas tudo bem. Bom, então aí, né, depois de tudo que acontece... Acontece tudo mesmo. Tudo acontece, acontece tudo. Acontece tudo. Aí o Harry acaba tendo que voltar pro Dursley, mas quando ele vai voltar, antes disso, o Dumbledore chega pra ele e fala com ele. Por causa que você quer saber a profecia? Vou te contar. Eu estava quando a Trelawney fez era a profecia. Era a Trelawney. Aí tá vendo, Rafael? E o único motivo que ela foi pra Hogwarts foi porque ela teve essa profecia. E ele falou todos os motivos lá. Que um garoto que teve uma grande cicatriz causada pelo Voldemort vai ser a pessoa que vai lutar contra ele. Um não pode viver enquanto o outro sobreviver. Isso, um pode viver enquanto o outro sobreviver. E... O Dumbledore volta a ser, né, o diretor. Diretor, né, tudo se restabelece. Tudo volta ao normal. Tirando o Cisco Moro. Mas, aí o Harry fica sabendo da profecia, e você vê um motivo só da trilha tá ali, né, nada demais. É. E aí termina o quinto livro e quinto filme da série. E uma coisa também, mas uma outra coisa interessante da profecia, é que tem uma magia poderosa que a mãe do Harry jogou, não só... No coisa, jogaram magias na casa dos Dursley. Enquanto ele estiver com parentes, ele vai estar protegido. E é por isso que o Dumbledore não deixou o Harry com ele sempre, assim. Pô, o garoto, o Voldemort voltou. O Harry falou, porra, vou voltar pra casa dos Dursley. Vai chegar o Voldemort e vai matar. Aí ele fala, você não pode ser machucado enquanto você estiver sobre a tutela dos seus tios. É, mas é uma magia poderosa em volta da casa. Mas o foda é que a magia funciona com ele até ali... Até o último ano, né, cara? É. Mas sei lá, cara, eu acho essa magia muito escrota, cara. Sete anos. Você tem 17 anos pra você aprender tudo. Porra. Depois vai acabar essa porra. Tem um menino. Foi uma ideia que ela arrumou depois pra explicar por que ele sofreu, por que não tinha ninguém pra cuidar dele. A verdade é que não tinha mesmo. Senão no primeiro filme ia ter mostrado alguém a visitar ele, pelo menos. Sei lá, não, eu podia entregar o local. Ah, cara, sei lá, não concordo com isso mesmo. Acho que foi uma desculpa muito escrota que ela fez, foi essa magia aí, que ele tem que ficar com a galera que trata ele mal, porque senão ele vai ser descoberto. Pô, ele ficava em Hogwarts, ele tava sob domínio de Dumbledore, cara, sei lá. Achei que foi uma desculpa. Mas assim termina o quinto livro, né? Avada Kedavra. Não, como a gente falou, a gente tava em dúvida se o quarto livro era dirigido pelo mesmo cara do quinto, não é, cara. Esse já é o outro cara que dirige esse filme, que é o David Yates. Que ele não só fez mesmo o Harry Potter, que eu conheço. Ah, então é ele que fez o Harry Potter. É, aí ele pegou, fez o 5, 6, 7, 1 e o 7, 2. E depois dele acabou, né? Não tem mais troca. Não tem mais troca, desde o do Columbus. Porra, ele começou mal, né? Com o 5 foi mal, o 6 não foi legal também. É o 7, 1 tá maneiro, o 7, 2 parece que vai ser bom também. Mas vamos ver. Avada Kedavra. E começa o sexto livro, né? É o último desse podcast. O sexto livro começa também, você fala, ah, você começou a fazer uma coisa. Então ela começou a começar diferente. Olha lá, de novo. Aparece, você vê que, pô, tá lá no Harry Potter mesmo? Aparece o primeiro ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tony Blair. Não era outro, né? Mas do nada chega o Cornelio Fudge e começa a falar com ele. O Cornelio Fudge de outra pessoa. Depois aparece o Scrimgeour, que é o novo ministro. Aí você fica sabendo que o ministro da magia e o primeiro-ministro do país, eles se conhecem, eles sabem da existência de um do outro, pra poder ter aquela política, né? E nesse momento também o Cornelio Fudge já avisa o Scrimgeour, avisa o primeiro-ministro trouxa, que vai estar tendo uma guerra com Voldemort, com um bruxo lá maligno. E já tem também casos de trouxas assassinados. Alguns lá, né? E tem vários murmúrios assim que já estão correndo pelo mundo da magia, que o Voldemort se uniu aos Dementadores e aos gigantes. Que merda, hein? Que coisa. Nesse também, né, logo no início, já tem um personagem que não tinha, não falava nada, que é a Narcisa, que é a mãe do Malfoy. É, a primeira vez que ela aparece, cara. Ela não aparece nos outros, só aparece o pai do Malfoy, o pai do Malfoy. Falei pra você rapidinho, só fazer um pacto com o Snake e sumir. É, mas que pacto é esse aí? Ela faz um pacto perpétuo com o Snake. É, né? Eu já ia falar pior e cantar, tu olha só. Ai, cara, nossa, tô confuso. Que obriga o Snape a ajudar o Draco. É, ele tem que prometer alguma coisa, né? Aquele negócio de jurar lealdade, né? Medieval. É, caso que ele não cumpra, ele morre. É, só que esse é sinistro, cara. Você promete que quer fazer isso? Beleza, se não fizer, você vai morrer, meu filho. É. Sozinho, não fazer nada. O que ele prometeu? Ele prometeu que o Harry, o Malfoy, o Draco Malfoy ia conseguir cumprir a missão dele, que ele ia ajudar o Draco a cumprir a missão, e que se ele não conseguisse, ele iria cumprir a missão pelo Draco. E essa missão era matar Dumbledore, no caso. Caraca, hein? Não, também tem, logo no início, o Dumbledore chega e avisa ao Harry que ele tem... O cara ficou mais rico, né? Ele pegou a herança agora do Sirius Black. Puta que pariu. É, tá dando golpe no baú. Tá dando golpe no baú, cara. E ele ganha a casa, ganha os pertences, não sei o que, e ganha o monstro. Ganha o monstro. Eu que isso não importa muita coisa, mas importa que ele ganha o monstro. É. E durante esse ano também o Harry tem aulas particulares com o Dumbledore, né, cara? Agora, ele avisa que vai dar aula. Ô, vou aprender magia da Pelona, mexer estátua. A verdade é que é só pra ele ficar sabendo. Pra ele aprender mais da história do Voldemort, pra ele poder conhecer o inimigo. E isso que é esse livro, esse filme, né, cara? É a história do Voldemort. E esses romances, né? São vários romances. É um filme meio lento, assim. Que ganha uma emoção maneira nos últimos capítulos. E nem é tão emocionante, na verdade. Guerra, no livro, a guerra é muito maneira. No livro, no filme, do castelo, a saída do castelo. Estragaram a guerra, porra. Nem o Gui sendo atacado pelos homens colocaram. Tanto que eles tiveram que colocar no 7, parte 1, o Gui se apresenta, que ele não tinha conhecido no filme, ele não conhece o Gui. Aí alguém fala piada, que você é só cara feia com a cicatriz, aí ele é... Essa cicatriz foi recebida por um lobisomem chamado Greyback. Ele tem que contar tudo que não aconteceu no filme, né? Que é uma merda. E como eu falei dos romances, só pra gente resumir, porque tem muito nesse livro, grande parte é romance, que fica lá a Gina com o Dino, e depois o Harry pega a Gina, né? E fica ciúminho entre eles. O próprio Rony fica com ciúme. O Rony pega ali lá a Brown, e a Hermione fica com ciúme. Tem uma outra mulher lá que faz um bolo do amor lá, com o amor. Pronto, pro Rony. É pro Harry. E o Rony come, sei lá. Acho que é pro Rony mesmo. E o Rony come, o Harry tem que ajudar ele. Continua o Hagrid lá com aquela mulher. A Tonks fica com o Lupe, começa a apaixonar pelo maneira Lupe. Maneira que o Harry achava que era com o Sirius, né? Então, acho que ela gostava do Sirius, mas ela gostava do Lupe, né? Pois é. É porque achou que ela tava meio, triste, né? Achou que ela ia ficar da morte. Cabelo sem cor. Achou que era por causa da morte do Sirius, mas era porque o Lupe não queria ficar com ela, porque ele era um lobisomem, né? Ele podia atacar ela, né? E o Gui com a Fleur, né? Até que eles até dava o casamento, que acontece no 7º livro, no caso. Certo. Esses são os relacionamentos. É, aí no início, Dumbledore lá, fala com o Harry e já apresenta ele aos Slughorn, que vai ser o novo professor de Hogwarts. Que é muito foda, achei ele muito maneiro, cara. Tanto no livro quanto no filme. O Slughorn, quando você pensar, ele vai ser o novo professor de defesa contra as artes das trevas. Mas não, o Snape pegou o cargo e ele virou professor de poções. E o Harry fica até puto, né? Pô, Snape, defesa contra as trevas, minha aula preferida! Ai, não, você fodeu. O Diogo tá imitando o Spiti. Eu tenho que imitar o Harry, cara. Tá. Tem que ser, alguém tem que imitar ele, felizmente. O Slugma faz tipo um clubinho, né? Ele gostava de sempre ter os alunos mais populares junto com ele. Chama o Harry, Hermione. E ele chama a galerinha lá. O Harry até, acho que numa aula, ele faz... Não, ele nem na aula não faz nada, né? Ele só chama ele pra lá mesmo. E nessa ele quer uma ajuda com poção, né? O Slugma fala, pega um livro ali, né? Aí o Harry vai lá e pega o livro que tá escrito do Príncipe Mestiço, né? Dono, sei lá. Aquilo dono, né? Pertence ao Príncipe Mestiço. E o livro é cheio de anotações pra cada poção lá que tava lá. Essa aqui é a página da poção. E várias anotações isso. E anotações assim, se você dá 3 mexidas pra um lado, 1 mexida pra esquerda, vai ficar mais pronto, melhor, não sei o quê. E assim vai. E ele começa a seguir essas receitas do livro e começa a dar bem pra caramba, né, cara? Ele ganha até de prêmio, né? Numa das aulas lá, ele faz uma poção muito bem, que ele ganha até de prêmio uma poção... Félix Felicis. Félix Felicis. Que é a poção da sorte. O cara fica com uma sorte absurda. O cara que sabe fazer essa parada, maluco, quer ficar de boa, né, mano? Não, durante o ano todo, ele tem várias também suspeitas do Malfoy. É que ele vê o Malfoy antes de ir pra Hogwarts. Ele vê o Malfoy conversando com o cara da Borgin, o senhor Borgin lá, que tem aquela loja maligna no Beco Diagonal, não lembro o nome da loja. Aí ele fala alguma coisa, assim, já fica bolado, ele escuta o Draco falando umas coisas no corredor. E ele já tinha a suspeita do 4, né? Quando já tem a suspeita. O Lúcio Malfoy é um comensal, então filho dele também. Aí ele fica, o filho dele, não sei o quê. Aí ele fica achando que o Draco pode ser um comensal da morte. O Draco, um comensal da morte. E ele fica cara dele, começa a falar dessas suspeitas com as outras pessoas. Eu não sei se eu tô enganado, mas eu acho que ele coloca até um monstro que se torna o leofo dele, né? E o Dobby, falou, e o Dobby no encalço do Malfoy em algum momento do livro, né? Ele fica olhando pelo mapa do maroto, né? O Crabbe. Só que antes disso também, ele bota a capa de visibilidade, vai pra sala da Sonserina e escuta o Malfoy se vangloriando que ele trabalha pro Voldemort. Ele fala, eu tô trabalhando pra ele. Então aí ele já não tem mais dúvida, né, cara? É. Só que aí, tipo, o Harry fica tendo aula com o Snape, eu lembro que ele tinha várias detenções com isso, né? Na Defesa contra as Trevas, porque ele. Na poção ele não sabia nada, na Defesa contra as Trevas ele fala, sou fodão, você não tira onda comigo, não, Snape. Detenção, detenção, detenção. Avada Kedavra. E durante essas aulas que ele fica tendo com o Dumbledore, você pensa assim, vou aprender magias apelonas, vou ser fodão. Simplesmente o Dumbledore senta com ele e vão pra penseira pra ver os pensamentos, pra mostrar como que surgiu o Voldemort, pro Harry tentar entender o inimigo. Na verdade, nada mais é alguma coisa pra explicar o vilão. É, por isso que é um livro lento, cara. É bem lento. É porque mostra lá, 15, caralho, isso é um Voldemort. Isso aí é um hit, pai. Não é nem tão útil, né, cara? Não é tão escroto, mas não é tão útil, né? É só aquela coisa. Eu não achei um livro tão ruim. Mas pensando, não é bom também, cara. É um livro médio. Não é ruim como 3, como eu acho 3 ruim. E agora eu acho 4 muito chato, muito escroto por causa dos erros dele, entre aspas. Mas não é bom com nenhum outro livro. Eu acho que tá assim, 3º, 4º, 6º. E depois o resto pra cima, cara. Eu acho que o 6º realmente é muito arrastado. Muito, muito assim, enrolado, né? Grande parte dessas paradas é com o Ron Lewis, né? Fica vendo lá. Aí vê que o Tom Riddle, o pai do Tom Riddle, era Tom Riddle também, era um humano. Que ele é mestiço, né, no caso. Que ele só... A mãe do Voldemort fez uma poção pra poder o cara se apaixonar por ela. O negócio é complicado, é casa de família. Casa de família, é mó romance esse negócio, né? E o pai, o avô dele era Marvolo na nome dele, né? Aí é da Marvolo parte da mãe. Que era toda família, uma complicação lá, coisa que não sei quem, maltrata a filha, uma escolha doida. Mas o que importa mesmo nessas lembranças é eles conseguirem descobrir as Horcruxes. Que em certo momento ele vê numa lembrança que o Tom Riddle pergunta ao Slughorn sobre isso. O Slughorn fala mais ou menos, só que ele não tinha lembrança completa, né? Ele tinha que perguntar, descobrir com o Slughorn, o resto da lembrança. E durante esse tempo também, todo ano, acontece vários casos de pessoas que ele conhecia são ligadas ao Voldemort, mas são presas. O Lalau Chupink. Quem é o Lalau Chupink? É o cara que dirigiu Noite de Ônibus Andante, que eu não consegui lembrar o nome. A gente não lembrou o nome dele, tá certo. Ele foi preso por ajudar o Voldemort. Tem várias outras pessoas que foram presas também. Você fica assim, caramba, um monte de gente com como nada mesmo. Nada, galera. É, aí fica aquele negócio, você ter... Aí chegou a Horcruxes, que é o jeito do Voldemort ter o poder. Mas, você fica, como é que... mas não tinha ainda quantas eram, o que era, como é que ele conseguiu fazer. E é nessas aulas com Dumbledore que ele vai aprendendo sobre a Horcruxes, que é muito importante pro sétimo livro. Que é quase a alma do sétimo livro. A primeira parte, pelo menos. Não sei, não tem o 7-1, mas o 7-1 deve aparecer bastante coisa. E nessas visões, ele acaba tendo várias aulas depois, várias coisas acontecem, aquela parte de romance do livro, né? Junta um, separa outro, não sei o quê. E ele vê numa dessas lembranças o medalhão de Slytherin e a taça de Ravenclaw. Numa lembrança. E como... numa outra lembrança anterior. Ele lembra do Slughorn perguntando, né? Não, antes disso, o Harry tava junto do Dumbledore. E o Dumbledore, quando foi chamar o Tom Riddle pra ir pra escola, ele sabia que o Tom Riddle era um garoto que gostava de roubar, que gostava de troféu, não sei o que. Ele achava que ia ser um bom. Uma boa Horcrux. Né? Uma coisa assim, pô, um item de cada casa, uma coisa assim do tipo. E também nesse tempo eles estão tendo as aulas de aparatação, né? Só pra falar também que eles agora vão poder teletransportar, que é uma das coisas que é importante, né? Coisa o Harry também, né? Tem também? Eu não lembro, tem. Ele é ruim, né? Não tá ele não é muito bom, não. Dele, então... E eles descobrem, como o Rafael tinha falado, olhando o mapa do Maroto, ele vê que o Crabbe Goyle tava sempre em passada precisa, porque ele escuta o Draco Malfoy falando, eles estão de vigia. Aí eles vão lá ver que eles tomam a poção polissuco e vão até a porta da sala precisa e ficam guardando alguma coisa. E o Harry quer saber o que é que tá ali. Era um armário, né, velho, né, cara? Era um armário, isso depois mostra. E é o mesmo armário que ele viu na loja do cara lá no Beco Diagonal. Exatamente, que é um armário que ele consegue, você bota uma coisa no armário aqui aparece no outro também. É como se fosse um armário só em dois lugares. Teletransporte. Já então, que não pode aparatar. E eles começam, aos poucos eles vão fazendo testes. Bota uma maçã. Aí depois bota um passarinho e vê se o passarinho continua vivo. Porque tem que ver se a pessoa continua viva. Pra tentar ter uma porta de entrada pra começar o da morte. Imagina, o monte começa a dar morte dentro do armário. Tem um ponto aí, igual um carro de palhaço. Né? É. Um ponto que eles descobrem que dá pra fazer isso. Né? É. E já já começa a armar um plano, né? E quando que o Harry vai perguntar pro Slughorn sobre as Horcruxes? Ele chega já a perguntar uma vez, só que acontece um caso de um hidromel envenenado, dá uma coisa e ele desconversa. Ele não consegue perguntar. Só que depois, Aragog, o Hagrid, fala que Aragog, que é a aranha do livro 2, tava morrendo. E ela morre. E vão pro enterro o Hagrid, o Slughorn e o Harry. Não sei porque que o Slughorn foi pro enterro da Aragog. Ele tomou a Festa Feliz, né? Ele deu sorte, velho. Tem isso, ele tomou a Festa Feliz um dia um pouquinho pra ver como é que era. Não, ele tomou... um pouquinho. Não, ele tomou assim, tomou um bolinho. E ele vai e acaba tendo um enterro lá e o Slughorn dá o resto da lembrança depois que ele fica bêbado com o Hagrid, bebendo hidromel. Que aí que ele fala, do negócio dos Horcruxes, né? Ele explica pro Tom Riddle o que é... Que é você partilhar sua alma com uma coisa. É. E o Tom Riddle depois pergunta, se eu quiser partilhar com tanta? Aí ele fala, com mais de uma. Eu não sei se ele chega a falar uma quantidade exata. Não, ele só mas fala ele mais fala. De uma. Ele fala mais de uma. Aí o Slughorn fica bolado, não, mas isso não é possível. É uma coisa tão perigosa com uma só, com mais de uma é impossível. Você ficaria muito fraco, blá blá blá. Aí o Dumbledore, que já tava junto, eles viram isso na penseira, ele explica as suspeitas que ele tem. E fala, a mão dele já tava necrosada nessa hora, com o anel. Isso é um detalhe, né, cara? Que um detalhe que ele já, acho que desde o início, ele já tava com a mão toda ferrada. E ele fala a suspeita dele, que seria o anel que ele destruiu, o diário, que foi destruído no segundo livro, o medalhão de Slytherin, a taça de Ravenclaw e a Nagini, que é a cobra, porque ele sempre deixa perto. E mesmo assim você fica, tá, pode ter mais, né? Aí pois você não tem certeza disso. Mas ele fala. Você falou que tem algo da Lufa-Lufa também, né? Não chega a falar. É, mas isso você pensa depois. É, pô, se tem da Ravenclaw, se tem do Slytherin, tem da Lufa-Lufa, né? Aí o Dumbledore promete pro Harry que a próxima vez que ele for destruir uma Horcrux, ele vai levar o Harry. E aí que eles vão pra aquela ilha maluca lá, né, cara? Não, antes, ele chega no banheiro da Murta, não sei porque o Harry foi lá, e encontra o Malfoy chorando. E acaba tendo discussão, não sei o quê, e ele vai e usa uma magia que ele leu no livro do Príncipe Mestiço, que é Sectum Sempra. Então ele chega e abre o peito da testa até o peito do Malfoy. Não mata, então não é uma magia fodona, né? Porque o Snape chegou e curou o Malfoy. Ah, tá. Porque saiu, começou a abrir o peito e começou a sair um monte de sangue. É uma magia maligna mesmo. É a única magia, assim, de ataque de Harry Potter mesmo, se a gente pensar assim. Porque o resto é só desarmar, petrificar, sem ser a Avada Kedavra. Uma magia de ataque mesmo pra causar dano inimigo é a única, né, cara? É. Acho que o Harry sabe, é. Eu acho que o Snape fica bolado pra caramba, né? Quando ele vê ele soltando a magia, não sei o que lá. Aí fica, aí ele descobre que ele pegou o livro. Que ele pegou o livro do. Onde é que vocês aprenderam isso? No lugar que tinha, foi ele que fez a magia. Tá no livro dele. É, então uma coisa, por que eles não fazem magia? Se o Snape fez magia lá com seus 16, 17 anos, por que eles não fazem? Pois é, porque são fodidos. O Snape é foda. Bom, aí o Dumbledore chega e chama, aí ele chama o Harry, urgência, e eles partem pra achar a próxima Horcruxes. Vai pra aquela ilha maluca, agora sim. Eles vão pra uma caverna, ilha, não sei o que lá, eles vão pra uma caverna. Dentro da ilha. Que tem um portal primeiro, não sei o quê, que o Dumbledore tem que dar sangue pra poder entrar, aí entra na caverna. Aí passa por uma... Aí tem um lago, que eles vão, tem um barco, eles têm que... O barco tá escondido, eles vão, acham um barco. Eles passam tranquilamente pelo barquinho. Chega numa ilha no meio. Uma ilhota. E tem uma bacia. Cheia de água. Cheia de líquido esverdeado, com um cálice. E no fundo da água tem um medalhão. Só que ele não consegue tirar o medalhão da água, não sei porquê. Não, acho que ele nem fala. O próprio Dumbledore fala, não, foi posto aqui pra gente pegar dessa maneira, não sei o que lá. Eu lembro que tem o Harry indaga ele e fala... Não, mas por que a gente não pode simplesmente pegar e usar ácio? Aí ele fala, não, eu posto dessa maneira, a gente tem que pegar dessa maneira. Sei que ela... Então, que no caso é beber o líquido, né? É, ele tira, ele pega no cálice e bebe. Agora você fica, porra, tem gente que fala, por que você não pega o cálice? Enche e joga fora. Mas provavelmente o negócio devia ser mágico. Podia aparecer ele tentando, pelo menos, né? Aí enche e joga fora. E enchia de novo, né? Você tirava na hora que você fosse... jogar fora e encher a taça de novo, sabe? Uhum. Você não caiu na boca da pessoa e encher a taça de novo. É, poderia ser isso. Poderia ser um negócio desse. Então nunca ia esvaziar a taça. Então como é que você ia esvaziar o negócio? Tô bebendo. Só bebendo. Aí o Dumbledore bebe, aparece lá o coisinho, só que ele fica fraco. Tá, esse sacrifício eu entendo porque ele já tava com o negócio na mão e já tava fodido. Mas eu poderia dizer de novo, mais uma vez uma pessoa se sacrificou pro Harry, porque ele que é mais inútil. É mais você mais foda, você é mais fodido. Bebe aí, pô, bebe essa porra aí, moleque. Vamos beber junto. Eu consigo beber metade, pô. Não podia ser, né, cara? Não é metade. Pude pedir isso aí, pô. E eu lembro que foi foda isso no livro, cara, porque o Dumbledore ficava gritando: não, por favor, não quero mais, não quero mais. E ele obrigou o Harry antes. O Harry falou: mesmo que eu peça, você vai fazer. Você vai fazer isso. Eu tomar. E o Harry para durante um momento, assim, meio relutante, mas continua. E quando eles pegam o medalhão, começa a levantar os Inferi, que são os zumbis de Harry Potter. Oh, é só um nome diferente, né? É. São zumbis mesmo. Não, eles começam a sair do lago, é muito foda. Chega no livro, eu não lembro do filme, mas o Dumbledore faz uma corrente de fogo. Ah, e mais uma magia de metal. Bate a segunda. Todo mundo junta, eles pra um lado e eles escapam. Saem da caverna. Pica mula. É. Só que eles pegam a porra do medalhão, é nessa parte que eles pegam a porra do medalhão? Vão olhar o que tem no medalhão? Ainda não, eles pegam o medalhão. Tá. Aí eles vão embora, né? Eles vão embora, e quando eles chegam em Hogsmeade, que é o lugar onde pode abaratar, né? É. Quando eles olham pra direção do castelo, tem a marca negra lá. Ih, caralho. A mesma do 4. A mesma do 4. Tem Comensal em Hogsmeade. Que é a cor de Comensal da Morte. E eles vão até o topo da torre de astronomia, onde tava lá, e tava o Draco. É. Lá, todo maligno. O Dumbledore... O Harry tava com a capa de visibilidade já. Uhum. O Dumbledore vai, antes de do Draco fazer qualquer coisa com ele, ele estupara o Harry pro Harry ficar parado. E o Draco espelhava no Dumbledore. Que é a única coisa que ele sabe fazer, né? É. O Harry. Espelhar. Nem pra perder sexo com sempre, né? Nem pra perder, é foda, cara. Falando nisso, a sétima magia pro livro do Harry, né? Sexo com sempre. É? Sétima magia. Só usa uma vez, depois fica com medo de usar mais. Aí, antes dele... O Dumbledore tenta convencer o Draco, não faça isso, você pode lutar contra ele, não seja mal, mas antes de fazer qualquer coisa, aparece um monte de Comensal da Morte. Que vieram do... O Draco tava na pressão, né, cara? Ele tinha que fazer a parada. Mas ele não ia conseguir. Ele não ia aí fazer. Antes do Draco ir, tava já muito relutante, já tava assim, coisa. Chega o Snape, a vara quebrada. É, mas aí o Dumbledore fala uma parada que a gente, quem leu o livro na época, e até esperar o sétimo, ficou remoendo isso, conversando, foi discutido, que foi o que ele fala pro Snape, né? Que ele fala, por favor, Snape. Severus. Por favor, Severo, é. E foi aquela parada, gente, por favor, me mate logo, pô. Por favor, faça isso, cara. Por favor, não me mate. Foi uma parada foda, cara. Pelo menos foi pra mim, foi foda. Eu acho que foi o por favor, me mate, em vez do Draco me matar. É, porque ele tava com esperança, né, de salvar o Draco. Não, porque ele já tinha concomunado com o Snape também, depois que eu... Já, isso tinha, mas... pra depois, é. Entendeu? Mas é pro Snape matar, pro Draco matar. Também, né, cara? Porque o Draco tava assim, coisas, né, coisa, assim, mas mata logo. E já deixa ele mais coisinha. Mas isso aí eu acho que é tudo explicado no sétimo. Já é explicado no sétimo. Não, tudo assim, porque, por favor, não sei o que lá. Não, é, pra... no sexto a gente ficou com esse pensamento, né? É. Tá muito foda. E a galera foge nas comensais, o Harry volta do estuporação lá, sei lá, não sei se depois que o... Depois que o Dumbledore morreu, né? Ele corre atrás do Snape, ele fica tentando soltar magia do Snape, mas lê a mente do Harry. Fica com o começo e fica fazendo contra a magia. Aí não é que o Harry vai usar o Sexto Supremo, aí ele fala, você vai usar uma magia que eu criei contra mim. Aí sim! E ele, até o Snape fala, se você prendesse, viu, não quis aprender, sei lá, um negócio assim. É, aprendeu com o Mance, deu mole. Então é logo depois dessa luta lá, que luta uma galera mesmo, né, cara? É nesse momento que o Gui é mordido pelo Greyback, né? É, tava o Greyback com o lobisomem lá, e o Gui tava lá ajudando, não sei o que, e pá! Uma agarrada dele. O lobisomem, já era. É. E o... É depois disso que o Harry olha o medalhão, né? Que tá escrito RAB. RAB. R-A-B. R-A-B. Já deixou a deixa pro sétimo, né, cara? É, esse mistério. Que porcaria! Você descobre que aquilo era não uma era réplica um e que não servia pra nada, o Dumbledore morreu à toa. É, foi isso. Deixa puto pra caralho falar do jogo. Muito puto. Que até que ele decide não voltar pra Hogwarts no ano seguinte, né, cara? É, porque aí tá. Vem aquele bando de gente, depois de terminar a confusão toda. Tem o enterro do Dumbledore, vem um monte de... Chove no enterro do Dumbledore. É, chove, claro, é o enterro. Também tenta chover, né? É. Aí vem um monte de gente. Mas eles podem fazer chover, pelo menos. É, eles podem pôr na chuva. É. Vai dar um clima. Não, cara, não. Eles só sabem duas magias elementais. É, pode fazer essa. Não é o Harry que vai fazer chover. Tá. Um professor, alguém fodão, um especialista. Estudou 10 anos pra fazer uma chuva. É. E eles vão ao enterro e... Acaba assim o sexto, com o Harry falando, né, que não vai voltar pra Hogwarts e que ele vai achar o Red Hornet Christie. Vai ser o destino dele, né? É, porque ele falou, não, eu que tenho que ser o herói. Eu tenho que salvar o mundo. Sendo que ele não fez nada nesse livro também. É, novamente, o Rony e Hermione, eles falam, não, se você vai, eu vou também. Onde vai acabar, eu vou e vai atrás, fechou, né, marcou, cara? Aí, isso é a história do sétimo livro do final. Então agora você está preparado para ver o sétimo, as últimas partes. No outro podcast a gente vai falar sobre o sétimo, né? A gente vai dar tanto a nossa opinião geral do Harry Potter mesmo e tal, e alguns spoilers do sétimo. É, e será depois que sair do cinema, não vai ser o próximo. Depois que você vê, no caso, teremos outros, né, outros temas. Veja o filme e tal. É, já descansado. Do filme, Não já aguento mais falar de Harry Potter, tô confundindo tudo já, cara. A gente já falou... Não, uma coisa que Gandalf a gente falou umas três vezes. Tem que falar agora que o Dumbledore é gay. Puta que pariu, cara. Sabe porque eu li agora. É, eu falei isso. Chateado, cara. Isso lá no começo, no primeiro podcast, eu falei que ia falar uma coisa pra vocês que explodia a cabeça de vocês. Caraca, era isso. Que pariu, cara. Era isso mesmo. Caralho, cara. Explica a história direito. Não, No roteiro do filme, a Rowling, né, como diz o Diogo. Rowling. Ela tava lendo o roteiro do filme, né, e ela viu uma parte que o... Porque o Dumbledore fala que foi apaixonado por uma mulher. E ela falou, não, corta essa parte aí, que ele não foi, nunca foi apaixonado por uma mulher. Na verdade, ele foi apaixonado por um homem, que era um amigo dele, chamado Grindelwald. É do sétimo livro. Ele foi apaixonado por ele, então... Que coisa, caralho, é muito escroto, cara, na moral. Olha, depois bota primeiro, eu achava que eles eram rivais, e era só parada maneira, assim, os dois eram os magos mais fodas, sei lá. Caralho, muito escroto, cara, muito escroto. Vai fazer o quê, né, cara? É, né? Pelo menos ele morreu. Porra, caralho, corta isso. Vou cortar, não, velho. Não. Fazer o quê? Até o outro podcast. Falou, galera. Falou.